97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, no Extra você faz economia de verdade. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, Estádio 97. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Opa, e aí, Joe? Opa, boa tarde. Joelho podre. Tá com o joelho podre? E as joelhas? Tá. Um pouquinho só de artrose só, mas é uma coisa pouca. Artrose costuma... Não. Artrose dá muito em idosos, bem, né? Fui andar aqui na Paulista com o bike, com o Bento agora há pouco, me chamaram de Lasgrael, mas o... Que maldade. Lasgrael não merece essa comparação. De essa jeito é nenhum, né, Ale? Mas você sabe que hoje é semi-sexta, né? Por quê, Ale? Ah, porque sim. É véspera de feriado, né? Uhum. E normalmente nessa situação... Olhou pra mim e sorriu, pau no bombril, né, ô Bento? É. Peraí, olhou pra mim e sorriu? Pau no bombril. Boa. Né? Amanhã é feriado de quê, Ale? Amanhã é Tiradentes. Ah, tá. Eu não sou mota, não. Não vem não. Com, sabe? Não vou motar aqui, não. O Inconfidente Mineiro. Olha lá. Tá vendo? Tiradentes. Mota, quem foi Tiradentes, Mota? Foi o cara que tava cuidando da boca dele. Nossa senhora. Mas você é muito menino, não, né? Trouxa é você, velho, que não sabe nada. Oh, mas, ô Ale, você disse que você está com artrose no joelho. Sim. Traduza para nós. Que a minha mãe tem. Ah, é um desgaste aí na bagaça, né? Ah. Mas o meu doutor, o doutor Polenta, já está atento aí. E... Doutor Polenta? Sim, ontem inclusive fui fazer lá uma ressonância e saiu mais estragado o joelho que virilha de hipopótamo. E não tem aquelas coisas de tomar cartilagem? É, eu acho que eu vou ter que tomar, mas vou tomar com cevada, né, o RG que... Tava só pensando... Ele vai tomar aquelas cartilagens de tubarão. Ele vai ter que tomar um tubarão. Eu falei pro cara botar na alegria líquida ali, porque daí desce redondo, né? Sabe como é que é, né, sobrinho? Não faz mal, viu? Não faz, não faz. Mas eu tô bem, pro resort eu vou estar voando, viu? Vai estar show de bola, voando. Eu estou dando uma chance aí para os nossos desafiantes, né? Aquele menino que vem aqui de vez em quando, o Dylan Dutti. E pro senhor Maurício também. O Rudy é aquele loirinho? Não, não é loiro, né? Como que é mesmo ele? Ele é um moreninho. Não me vem na cabeça agora que faz tempo que eu não vejo. Ele parece um palmito. Isso. O Alê, Sombra, eu vendo ele. Você vende por quanto? Não, eu vendo você. Vendo, do verbo ver. Tá. Olhando o Alê, Sombra, eu me lembro do Dinei. Sabe o Dinei que tinha aquela perna meio pra dentro, assim? Meio puxando a perna? É um Dinei com Wagner Montes, cara. Não acredito, mistura. Véi, não dá, mano. A bola do Alê tem o joelho pra dentro, né? A bola do Alê tem guiso, véi. E mesmo assim, eu e o Dodô. Que você jogava salão no Instituto Padre Chico, Alê? Também, joguei. Também? Mas eu e o Dodô vão meter ferro em você, viu? Vai nada. Lá no resort, ó, eu tô achando, hein? Ah. Eu tô achando, olha. Alê e Dodô contra Rudy, mano? Isso. Nossa. Puta, cara, na boa. Alê e Dodô não é essa porra aí. Não, Alê e Dodô. Certeza. Alê e Dodô. Festival da dobradiça enferrujada, hein? Meu Deus. Nossa. Não, a do Alê, o problema não é a ferrugem, né, RG? É que tá desgastado o ferro ali, né? Tá, a coisa tá feia assim. A ferrugem comeu ferro. Ah, alguém vai... O Domênico também, com aquele tamanho, naquela quadrinha, velho. Alguém mais maldoso vai dizer, tá com um pouquinho de sobrepeso. Cuidado, hein, Domênico, vai dar porra. Quase nada, né? Mais gordura que telefone de açougueiro, RG. Produção, é melhor providenciar essa aqui. Não, mas é verdade, o Alê, você precisa dar uma emagrecida. Sério, talvez tirar uns dois órgãos aí, mano. Que isso? Mano, é igual aquela... O avião que tá caindo, velho, que você precisa desfazer de joelho. As balas, né, velho? Começa a abrir o compartimento de carga, velho. Ô, mano, quanto pesa um fígado, mano? Ah, depende, né, velho? Do Alê. Não, o do Alê, velho. Não, o do Alê já deve estar com hipertrofia, velho. Fígado do Alê? Não, mas é verdade, porque, por exemplo. Né, não, porque não é que não tem mais. Quando você começa a judiar do fígado, a tendência é que ele aumente. Por exemplo, o ganso. Vocês já viram como é que aquela galera desumana faz o foie gras? O foie gras, pra quem não sabe aí... É cruel. É aquele corte do fígado do... É um bife do fígado do ganso. É. Ou você pode fazer um patê também com o fígado do ganso. Não, foie gras chama fígado de ganso. Sim, mas você pode fazer um patê, você pode fazer um bife. Talvez os caras do Sevilha vão deixar, né? Geralmente os caras prendem a patinha do ganso. Tem alguns ainda muito maldosos que pregam o ganso numa madeira. Ah, mas será que é verdade? Verdade, isso? Verdade. Não, eles colocam um cano na direção da boca do ganso, na direção da garganta, em que a gordura já entra direto, sem ele conseguir nem tentar mastigar. Acho que não é a gordura, né? É a comida mesmo. Ah, né? Mas é uma comida bem gordurosa, que é pra potencializar a gordura no fígado. Porque quanto mais gordura tiver no fígado, maior vai ficar o órgão aí pra que eles possam fazer o filé. Então, o fígado do Alê, que também tá judiado, tá. Ele não tem o pé pregado numa madeira, mas ele ingere também uma série de calorias, de gorduras. Verdade. E bebidas alcoólicas. É. Então, o fígado do Alê deve estar parecendo muito, comia, talvez, com... Mesmo assim. Você comeria o fígado do Alê? É fácil. Mas com, não, com mas ele não, dentro? Não, acho que não tá. Você comeria o fígado do Alê com ele dentro do corpo? Com ele por fora. Começava por fora, mano, lógico, mas eu vou, né, te falar uma coisa. Até, né, chegar lá... Diga, é tipo Walking Dead sexual, chegar lá, né, por fora. Eu bebo é pra ficar ruim mesmo. Se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio, nego. Isso é verdade. Você é louco. Muito bem, vamos às manchetes do Estádio 97. E aí, Bento? Boa, vamos começar com... Boa tarde, Parmeira. Boa como tarde, diria, né, vocês? Boa tarde. Como diria o Henrique Juliano, eu bebo pra esquecer. Exatamente. Se fosse pra lembrar, eu anotava. Boa. Que coisa, hein? Putz. Parmeira nem jogou na Copa do Brasil, foi mais longe que alguns times aí. Impressionante. Não, mas, ó, o Palmeiras ainda, né, pega algum Inter, hoje foi o sorteio. Os jogos acontecem no final do mês, lá entre o dia 26 de abril e dia 10 de maio, 13 de maio. Os jogos das oitavas de final. E o time se prepara para sabadão, com casa cheia mais uma vez, batendo a casa dos 40 mil ingressos vendidos para sábado. E tá, o Eduardo tá tendo aí, você vai jogar um time mais ofensivo, hoje treinou pênalti. Primeiro jogo em casa, né? O quê? Primeiro jogo em casa, contra o Inter, sim. Primeiro jogo em casa, Primeiro jogo em casa. E sábado, Eduardo Batista pensa que o time vai colocar em campo, deve ser um time bastante ofensivo, para tentar reverter contra a Ponte. É isso aí, certo? Pô, tô placar, me sentindo sozinho aqui. Hã? Seu placar, seu bem. Cadê placar pra quem? Pra as Palmeiras e Ponte. Olha, eu, não é por nada não, mas ultimamente eu tenho acertado aqui. Imparcial. Ontem, daqui a pouco vocês vão ouvir, na que eu saí daqui, todos estão de prova. Seu Bento, ontem sou... Foi na mosca. Você matou a pau ontem na saída, hein? Caraca, hein, seu Bento. Então eu vou dizer pra vocês o seguinte. Diga. Que... Cuidado, seu Bento, pra não queimar o seu... Passa nos pênaltis o Parmeira. É, será? Pênaltis. Nos pênaltis. Que isso, caraca, seu Bento. Caraca, é vai mesmo, defender Bento? Quantos? Ô, Bento. Rapaz. Passa nos pênaltis. Bento e Ale, que também havia sugerido isso daí, o Palmeiras possivelmente ele vai entrar com um time misto aí, um time bem mesclado pra esse final de semana contra a Ponte Preta, já avisando o jogo da próxima quarta contra Penharol, lá no Uruguai. Sabe por quê, Ale? O Palmeiras ele tá com um monte de jogadores aí que já estão recebendo pela caixa, né? Os caras estão meio que aposentados. Tipo o joelho do Ale? Não, os caras já estão meio tiozinho, né? Um monte de jogador acima dos 30. Da categoria subóbito. Então, o Palmeiras possivelmente é capaz de mesclar aí o time e principalmente preservar alguns jogadores aí que já tem uma certa idade. Porque o jogo lá no Uruguai é um jogo decisivo pro Palmeiras também, porque se o Palmeiras consegue uma vitória... Jogando lá no Uruguai, o Palmeiras praticamente já avança como primeiro do grupo na próxima fase da Libertadores. E possivelmente esses jogadores vão ser poupados, sim. Esse jogo é na quarta ou na quinta? Quarta-feira. Mano? Quarta-feira. Já é na quarta? Quarta-feira. Então imagina, RG, você Palmeiras sai viaja segunda-feira. Então imagina, Alê, você sai de um jogo difícil, porque possivelmente um jogo em que você precisa recuperar um placar de 3-0 para levar para os pênaltis. Você precisa fazer 4 gols para avançar. É um jogo que tende a ser muito desgastante. Se você tiver jogadores ali acima dos 30 que já estão reclamando do cansaço físico, imagina pro próximo jogo como é que você não monta. Pergunto para vocês, o Palmeiras vai pro famoso me engana que eu gosto? Acho que não, RG. Vai pro pau mesmo contra a Ponte? Eu acho que vai pela qualidade do elenco que tem. Se fosse um outro time qualquer, que tivesse grupo reserva mais fraco... Não, mano, isso na nossa opinião... A gente entende que deveria ir, porque tem famoso elenco. Já deveria ter ido no primeiro, né? Não, mas tem o famoso elenco pra isso, né? Mas o RG, eu acho que vai sim, cara. Principalmente pelo fato dos jogadores que às vezes não estão atuando com uma certa frequência. Por exemplo, o Michel Bastos. Hoje ele não tá tendo o espaço que ele teve há algumas rodadas. Algumas rodadas o Michel Bastos, ele tava sendo utilizado como titular. Hoje ele já não tem mais essa vaga garantida. Por exemplo, o Vitor Hugo, se ele estiver jogando nesse jogo, ele já também perdeu espaço ali pelo Dracena. Você tem ali, ó, o Roger Guedes, o Egídio. Então. São jogadores aí que tem que buscar o espaço deles. O Keno, que tá no banco também. Tá, mas deixa eu fazer o advogado do diabo aqui. O Alê, se ele tivesse feito isso no primeiro jogo, eu entenderia o que o Mano tá dizendo no sentido desses caras entrarem, né? E darem tudo de si. O famoso tudo de si. Sim. Fazendo isso agora, você não acha que os caras vão entrar naquela... Porra, agora nós é que vamos ter que... que a barca resolver, tá afundando, né? Eu acho que é uma... Sabe o que eu acho? Mas ele não teve peito pra fazer isso no primeiro, né? A verdade foi essa. Falou, Fafá. É, ô, Tom. O que eu acho, a gente respondendo tá a sua pergunta, hein? Já que você perguntou pra mim e não pro Mota, muito obrigado. Nossa, que jorrada, hein? Nossa, mas eu acho que é aquela bicicleta que já tá cambaleando e agora não dá mais pra acertar. Era pra ter feito isso no primeiro jogo. Também acho. Não teve peito pra fazer. Agora o neguinho chega e fala, quer dizer que eu que vou segurar essa onda. Matou aí, Bento? Do Parmeira matou, Suzá. Então tá bom. Estamos aqui nas manchetes do Estádio 97. Ô Mano, oi. Eu gostaria de pedir pra você falar desse filme bacana que vai estrear em breve nos cinemas. Opa, com certeza. Antes da gente vir aí com alguns filmes mais tristes aí pra frente, vamos falar de filme bom aí. Vamos falar de filme bom. Nossa, drama e terror daqui a pouco. Mas não é o caso agora, hein? Ah, esse é bom. Galera, olha só que do cacete, hein? Os heróis da Marvel mais sem noção estão voltando para os cinemas em novas aventuras para salvar mais uma vez a galáxia. Olha só que bacana, hein? Sabe quem são eles? São os Guardiões da Galáxia, aí rapaziada. Sim. Aí sim, hein, Motinha? Eu gosto. Motinha é fã, é isso mesmo, Motinha. Eu também. Ó, o Senhor das Estrelas, a Gamorra, o Drax, o Rock e o Baby Groot estão de volta, Motinha, para encarar novos desafios. Será que finalmente o Senhor das Estrelas vai conhecer mais sobre sua origem? Será que a Gamorra vai cair nos encantos do Senhor das Estrelas? Quais serão os comentários sinceros que o Drax fará, Motinha? E quais as enrascadas que o Rock e o Baby Groot vão se meter? Certeza que vão entrar em alguma enrascada, né? Com certeza. Não tem jeito de não. Sem contar que a trilha sonora está incrível, galera. É do cassete mesmo. Então não percam. Guardiões da Galáxia Volume 2 no próximo dia 27 de abril em todos os cinemas do Brasil. Eu vou aproveitar que vou fazer um comparativo aqui, ó. Boa. Acho que nós aqui, todos nós aqui do Estádio 97, somos muito parecidos com os Guardiões da Galáxia. Por exemplo, o Domênico, que não chegou ainda... É como se fosse o Senhor das Estrelas, com seu vasto conhecimento em músicas clássicas e empolgantes. O Sombra é o Rock. É baixinho, com cara de bonzinho, mas é bem invocado, cara. Porra, que foi, meu? Bravo, olha lá, tá vendo? Enquanto o Baby Groot, sempre com sábias e poucas palavras, me lembra o RG número 2. Sempre pontual e preciso nos seus comentários. Boa, mano. O Motinha é a Gamorra. Aí você vai me perguntar por quê. Porque a Gamorra é tonta. Não, porque é a mina da galera aqui. Ah, é a nossa mulherzinha aqui do Estádio 97. Eu me pareço bastante com o Drax. Um cara forte que fala o que vem na cabeça toda hora. Por isso, rapaziada, somos mais que uma equipe. Somos uma família. Guardiões da Galáxia Volume 2, no dia 27 de abril, nos cinemas. Aê, rapaz! Sombrita! Diga, Lê! Sabe quem tá ouvindo a gente? Dois ex-jogadores do São Paulo. O Fabiano Volante e o Marco Aurélio. Fabiano Genro? Mano, eu trombei o Fabiano Genro. Eu trombei o Fabiano outro dia lá na Vila Maria, aqui. Mano. Um abraço pro Fabiano. Fabiano Genro esteve aí há alguns anos, ou um ano e meio, dois. Já fez o programa. Não, gente boa, mas... Quem mais tá ouvindo a gente? O Marco Aurélio, neguinho, resenha, monstro. Nossa, sabe que Eita. O... Gente boa, mas se puder evitar é melhor, viu, Sombra? O Marco Aurélio, quando jogava, era o lateral ioiô. Por que é isso? É o sobe e desce, mas vive enrolado. E o Fabiano era aquele... Continua, esse aí. Tá brincando, E o Fabiano era o volante simbador na Casa da Luz Vermelha. Por quê? Toca, mas nunca finaliza. Os caras são parceiros, um abraço. Pensei que o Fabiano era o cara finalizador, tá? Tá parado agora, tá um pouco parado. Tá um pouco parado, Tá finalizando? Tá certo. Nada. Esse é o Estádio 97, queria te perguntar, Motinha! Não, a pergunta é muito difícil pra você. Eu? Vieira, que dia é hoje? Nossa! Eu sei, tonto. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, dia do Cheddar McMelt. Cheddar McMelt, hambúrguer de carne, com cebola grelhada ao molho shoyu, queijo cheddar derretido e pão escuro com gergelim. E sabe quanto? Tudo isso por apenas R$8. Nossa! Com batata e refri, apenas R$19,90. No sábado tem novidade, é o triplo cheeseburger. E domingo é dia de crisp bacon. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã, um clássico no McDonald's. Quarteirão. Nossa! Pô, rapaz, olha só, ainda tô com um voucher aqui, olha que legal. É desses vouchers aqui que a gente dá na rádio, ó. Inclusive, eu tenho que... Olha aí, um vale uma oferta do quarteirão aqui. Boa! Ó, aí, louco. Ó, aí sim. Aí, louco. Aí é moral, hein? Pô, os caras fizeram até com o logo do estádio. Logo, velho. Que legal, hein? Show de bola. Bacana, hein? Galera do McDonald's, Estádio 97, McDonald's, Energia 97, casamento perfeito com o estômago e o rádio. Oh, beleza! Que chique é isso? Você sabe o que eu vou fazer hoje? Sim. É lógico que os ouvintes que ligam e dizem todo dia a dia de clássico no McDonald's ganham um par de vouchers desse aqui. Sim. Que tem aqui, né? Sim. É, hoje eu vou dar esse voucher aqui. Oh, aí sim, hein? O primeiro ouvinte hoje que ligar aqui... Leva. Eu vou fazer uma pergunta sobre o time dele. Se o cara acertar, eu dou esse passo aqui. É isso aí. É legal. Porque as pessoas gostam de quiz. Eu também. Verdade. Você gosta. Por falar nisso, pra você, Sombrinha... se espirrar, saúde, hein? Ah, valeu, Ale. Obrigado. É. Qual o maior clássico da história do futebol mundial? Por favor, nota. Maior clássico da história... do futebol mundial, porque muita gente fala que é Boca e River. Acho Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Eu gosto muito do camisa contra sem camisa, né? Não, fantástico. Rua de baixo contra a rua de cima. E geralmente o sem camisa ganha o jogo. Ganha, porque tá mais atlético. Solteiro contra casado. É, casado contra solteiro é uma boa. E no fim do ano eu jogo, já convidei o Mano. Pra qual? O jogo dos pelados, é o time de meia contra sem meia. E daí é uma coisa mais solta, mais livre. Um livre. Imagina você não, ser marcado pelo Rincon num jogo desse. O Mota quer jogar. Melhor não, hein? Não, Anaconda, você é louco? O Ale quer marcar o Casares do Galo, né? Nossa, você tava com potência aquele rapaz, hein? É? Nossa, mãe. Se Ale não engana, hein, Mota? Ai, ai, ai. Esse é o Estádio 97. Essas são as manchetes do Estádio 97. No oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bento Santos. Gol. Você é fera, mano. Valeu, obrigado. Vamos, Marcelo, telefone. Boa. Vamos lá, RG, onde conseguiu um empate de lá? Conseguiu um empatezinho do Santa Fé, bom, né? Tranquilo, mantém a liderança do grupo, agora pega eles na volta aqui, na volta da Libertadores, tudo ok. Hoje o Santos também conheceu o seu adversário na Copa do Brasil, é o Paysandu. Série B, deu, né? Bem, hein? Série B, Paysandu. Mas decide lá, hein, Paysandu. Decide lá, né? Primeiro jogo em Santos, segundo em Pai. Tem que resolver aqui, né? Sim. E RG, agora o Santos que parte para uma negociação com o Lucas Lima. De novo. Porque é o seguinte, né? Ele em dezembro vence o contrato. Sim. No meio do ano ele já pode assinar um pré com qualquer outra equipe. Sim. E o Santos não é, né? Tem parceiros, né? Que ajudaram aí a bancar o Lucas Lima. Então vão tentar prolongar por mais um ano e tentar negociá-lo ou em dezembro ou metade do ano que vem aí o Lucas Lima. 10% só, né? Que o Santos tem no pedacinho do bolo. Sim, mas é que se ele for vendido por sair sem dar lucro, o Santos tem uma multinha pra pagar. Vamos aí, tudo depende negócio pra ele lá fora, se não tem, se vai pra China, se não vai, já recusou uma vez. Então, quer dizer, é a eterna novela de renovação de contrato de alguns jogadores. Faz parte disso. Com relação ao jogo de ontem, foi sim um jogo tecnicamente feio, né, de se assistir, mas é aquela coisa do jogo de Libertadores. Primeiro tempo, porra, o time dos caras entraram pra bater e bateram bastante, cara, bateram legal mesmo. Mas o Santos soube fazer o jogo, soube administrar e Libertadores é isso. O importante é você sair e não perder jogo fora. Ganha ou empata, é isso que tem que fazer e voltou legal, saiu líder, voltou líder. Bota um pontinho a mais aí em cima do segundo, é muito importante. E é importante por quê? Porque agora faz dois jogos em casa, pô. Entendeu? Então não pode dar bobeira. E é dessa maneira que você vai encaminhando e vai seguindo na competição. E mesmo porque agora começa também a chegar as outras competições, né? Quer dizer, agora já vem Copa do Brasil, né? Já começa a coisa a ficar aí um pouco... Funil, né? O famoso funil. Mas foi bem, bem na... O nome da desgraça. O comportamento na Libertadores, achei legal. Desculpa. Certo, Ale? Ô, R, você achou que o resultado foi melhor do que o desempenho do time? Sim. É, eu também fiquei com essa impressão. Isso que... eu disse que o jogo, tecnicamente... Não foi, né? Foi feio. Primeiro tempo, os caras entraram, bateram muito. Segundo tempo, pouco jogo, né? Pouco futebol, aquela... LG, é o RG. Dá uma amarração, mas o resultado foi importantíssimo. O Santos não tá com uma cara de tipo... Ok, estamos disputando, mas parece que não vai tão longe. Eu não apostaria nisso, não. O RG não tá querendo se iludir, isso. Não apostaria nisso, não. Eu acho que o Santos vai longe, sim. Eu acho que vai. Longe pra você o quê? No mínimo semifinal, então. Não, foi pra Colômbia agora, pô. Puta, podia ser México, né? Mas o México não tá. Não, mas eu não tô vendo o Santos com essa impressão, não. Eu vejo o Santos na Libertadores indo longe. Você viu que mataram o Ricardo Oliveira, não? É, no começo do jogo. Que papo foi esse, cara? O Ricardo pra família, pros... admiradores do futebol do centroavante, o Ricardo Oliveira morreu, mas passa bem. É bom a gente deixar claro isso. Puta, aí. Os caras deram no alto-falante. Deram um minuto de silêncio e aí anunciaram no estádio, ao invés de falar Caneco, a homenagem era o jogador Caneco do Santos, da década de 60. Sei. Aí disseram que era em homenagem ao Ricardo Oliveira. Cara, é brincadeira. Não, então o cara corneta quase 30 segundos. É um minuto de silêncio. Não, o Ricardo Oliveira tá apresentando o futebol de morto. Isso aí é verdade, mas ele tá vivo ainda, né? Você imagina se o Guilherme do Corinthians for jogar lá, então. Nossa, mãe. Vão jogar terra. Aí vai ser a missa de sétimo dia, não vai ser, não. Tem o famoso jogo da baleia azul que tá matando o nego aí, é da baleia alvinegra. E o Ricardo Oliveira ficou puto ontem, né, RG, quando foi trocado. Repercutiu muito, né? Chutou copinho, não é? Ah, mas depois você viu a entrevista dele, né? É o que ele falou, eu quero ficar dentro de campo, quero colaborar, né? Aí, mano, olha os antes, se é lá no Corinthians... Eu tô só esperando, porque a RG tá com esse discurso aqui, chá com pão. Antes, mano? Não, tem nada. O negócio é o seguinte... Lá vem o Lingualiza. Não, Lingualiza não. Lá vem o Lingualiza. Ô Sombra, o Santos é como se fosse aquele casal que tá no almoço de família no domingo, que a mulher não tá olhando pra cara do cara e o cara não tá olhando pra cara da mulher, o cara tá com marcas de unha no rosto e a mulher tá com olho roxo. E todo mundo falando assim, não, imagina, tão super bem. Sabe, aquele negócio que você... Tá quase invocando uma Maria da Penha. Você tá querendo tapar o sol com a peneira, você sabe que não tá bem, mas a situação ali você... Vamos manter as aparências. Aí a mulher começa a chorar. A mulher começa a chorar assim, pingando lágrima na mesa, fala: "Não, porque ela tá comendo o prato dela, tem cebola e a cebola não, mas tá que todo mundo tá inventando uma desculpa. Que aconteceu, Maria Leonor? Você está chorando, você... Tem muito cebola no meu prato, sabe? Então, pois é, o Santos não, o RG número 2, ele tá tentando criar uma situação aí pra atenuar a crise que tá no Santos, mas não tem jeito, RG. O time não tem crise. O mundo inteiro tá vendo o que tá acontecendo. Você acha que um time que tá... Os jogadores, eles estão lá sem receber lá há 2 meses o direito de imagem. Os jogadores do Santos aí, eles pediram uma premiação pra diretoria aí pela conquista do título lá, que segundo até pessoas lá de dentro do Santos... Sabe o problema? Por exemplo, assim, quem tem filho na escola... E escola particular, não tá pagando o boleto? O filho do Renato, outro dia tava lá no mercado, foi pedir um biscoito recheado e ele falou: "Pega o sem recheio, mãe." Tá fora. Sim, mano. Falou assim. É verdade que eles não estão vindo pra São Paulo por causa do pedágio, mano? Sim. Não pega da marca mais barata aí, ó. Sim. Isso depois que foi pra televisão, mas isso virou uma candinha. Agora você vai deixar ele falar assim? Você acha que um time que tá na Copa do Brasil... Você vai deixar ele falar assim? Você acha que um time que tá na Copa do Brasil, um time que tá na Libertadores, tá com todo esse problema? Atual campeão paulista. Você acha que tá? É o Zante. Mas o único lugar do mundo, RG, que ser e estar você pode julgar no mesmo verbo é o verbo to be do inglês. Porque o Santos está na competição, mas não será campeão. Fala do segundinho melhor do estado. A pior mentira, aquela conta que você conta pra si próprio. Vamos vingar o Santos, RG. Pode deixar. Vai te cagar. Vamos pegar a ponte na final do Paulista pra passar o Brasil nos caras. Mas vamos lá para quem também não tubi mais na Copa do Brasil. O placar do Estádio 97 informa. Lá no Mineirão, São Paulo 1-2, Cruzeiro 1. Não adiantou de nada, chupa. Aliás, coisas que a gente nunca vai ver, né? Enterro de anão, rude todos os dias da semana aqui. o Benja também, e o São Paulo campeão da Copa do Brasil. Olha, essa daí, nem vida vou ver, viu? Nunca serão. Pega o saco ali, Zarão. Zarão é quem? Rogério Ceni? Muito obrigado, viu, seu amigo. Amanhã eu volto com o placar, vai ter... Boa, amanhã boa. Amanhã vai ter placar? Porque amanhã vai jogar hoje. São Paulo, Corinthians e Santos. Eu não vou divulgar quem. Mas um, o senhor tem certeza? Não, eu volto com dois placares. Cadê o... Dois? Não, pera. O seu Bento afirmou que amanhã ele volta com dois placares. Se três times jogam... Tô preocupado, hein? Lembrando que... Mas o São Paulo não perdeu, por que o placar? Que o placar, aqui pelo Estatuto do Estádio 97, que é muito... Estatuto do Estádio 97, ele é muito anterior àquele estatuto lá do Fantástico, do... Do Tadeu Schmidt. É muito mais antigo. Já tem o Estatuto do Estádio. Eles plagiaram nós. Não, mas é mais antigo. Sim. É teu primeiro, segundo testamento, então. Exatamente. Nosso é o primeiro testamento. Claro. Então, lá no nosso estatuto, tá lá. Tem placar quando o time perde. Isso. E mesmo que ganhe, se for eliminado, tem placar também. Com certeza, é isso aí. Só esclarecendo, porque o Domênico tá aqui. O Domênico já deu problema, eu já tive que ficar amarrado na sala durante 15 dias, porque o Domênico represário. E eu lembro que o pessoal abusou de você, foi realmente constrangedor. Você abusou. Então, deixando claro, o placar de eliminação rola, certo? É. Seguinte. Que o RG a semana passada ensinou, fez um meio domênico. Quis rolar uma. Como que é? É lógico, puta sacanagem, time ganha e tem placar. Se bem que não ganhou, né? Primeiro testamento. Viu? Primeiro testamento. Êxodos 4:3 diz. Isso aí. Sombra. Êxodos. Com PS. Tricolor não nasceu para a Copa do Brasil, né? E olha, agora o problema é o seguinte, né? O desgaste físico. Tem uns que também não nasceram para ser campeão da Sul-Americana. Também. Ó, gente. Mas o problema é o desgaste físico agora, pro jogo de domingo, porque pode ter uma eliminação em menos de 15 dias, pode dar tchau em duas competições. O Wellington Nem para mais de um mês. Né, vai ficar em torno de um mês e meio. Então continua parado. É, porque ele tava expectativa de ele voltar antes, mas não teve jeito. Então ele fica um tempinho fora. E isso aí, Sombra. Um bom jogo ontem. São Paulo jogou bem ontem. Cara, e por incrível que pareça, o melhor jogo do São Paulo no ano foi ontem. É. Porque. Contra o Santos também jogou bem, né? Jogou, mas eu acho que pelas circunstâncias. Adversário, acho que o Cruzeiro. Esse Cruzeiro tá melhor do que, aquele Santos que o São Paulo ganhou. Estádio mais cheio. Já num jogo de mata-mata. Então, pelas circunstâncias, aquele jogo contra o Santos foi um bom jogo. Mas esse jogo de ontem foi a melhor partida do São Paulo no ano. Todo o clima pro Cruzeiro, né? Aí você fala, o São Paulo fez partidas impressionantes contra a Ponte Preta, contra o Santo André, o Novo Horizontino, a Linense. Gente, repito, contra esses não é mais do que obrigação de fazer partidas muito boas e golear. O que chega e tem que medir mesmo é o seu desempenho quando pega time forte. O pecado ontem foi errar quando não podia, né? Na frente do gol, né? Perdeu os gols que perdeu, não podia. O pecado não foi ontem, o pecado... Sim, perdeu gols, ok. Perdeu, que era jogador capacitado a fazer o gol. Mas o grande pecado, foi a péssima atuação no Morumbi, né? Tá bom, gente, mas não jogou no Morumbi o que jogou ontem. Pelo que jogou ontem, se os jogadores que tinham capacidade para fazer... tivessem aproveitado a oportunidade, pô, São Paulo ia sair de lá... Mas um jogo desse é quatro tempos, né, RG? Você tem que jogar bem em casa, pelo menos. Se não tivesse tomado gol em casa, por exemplo, ontem nós teríamos... Poderia até ter tomado, mas poderia ter feito também. Inclusive, até falar de uma covardia que aconteceu ontem, porque todo mundo queria pegar o Rodrigo Caio para Cristo, né? Tipo, o moleque errou, ele foi culpado, né? Porque foi eliminado... Para, gente, o São Paulo perdeu em casa, né? O São Paulo fez um péssimo jogo no primeiro jogo e nós fomos desclassificados aqui. O Cruzeiro tava louco para entregar ontem, né? Ontem tudo bem, o São Paulo jogou muito, perdeu muitos gols, mas o São Paulo perdeu em casa. Rodrigo Caio errou, mas foi lá e deu o passe lá, Você sabe que às vezes eu fico com a impressão, quando eu estou aqui com os companheiros, certamente não, mas às vezes... eu fico com a impressão que o ser humano deu errado. Ah. Por quê, Ale? Ah, eu inclusive fiz uma postagem lá no meu Instagram. Olha! Olha! Um beija-boto! Um beija-boto! Acabei de ensaiar isso. Você que saiu do... Foi meio tipo quando o Mano ficou 6 meses na Austrália. É. Mas eu tinha prazer ali. Mas o Mano entrava no ar de vez em quando. É nóis. Ah, tá rolando. Quem? O Rudy? É, eu tinha feito uma postagem defendendo o Rodrigo Caio. Minha posição, né? Porque muita gente falando que o Michael meio que jogou o Rodrigo Caio no fogo ali, quando falou que... É negócio da mãe lá, né? Tá. E eu falei que o Deus da Raça não botou a bunda no chão pra impedir a finalização do Rodriguinho no segundo gol. Sim. E esse é o Deus da Raça, pra alguns. E o... Talvez Rodrigo... o Lugano tivesse bloqueado melhor aquele chute. É, de alguma forma. Mas enfim. Aí eu fiz essa consideração defendendo o Rodrigo Caio, porque eu acredito que você deva fazer o bem em qualquer esfera. No futebol, nas artes, na rua, no trânsito, no dia a dia, eu acho na que... zona, Principalmente. E aí, quando o Rodrigo Caio falha no gol, e ele não falhou só no gol, ele fez uma partida ruim mesmo ontem. Claro. Muita gente foi lá responder de forma mal educada. Aí, ó, teu menino bonzinho, teu anjinho, eliminando o time, falhando. Pô, você acredita que tem... Eu vou falar, você não vai acreditar. Teve torcedor do São Paulo torcendo contra o Rodrigo Caio pra poder apontar o dedo depois? Sim. Eu sei de gente que... Olha... Gente que mas fica... eu não acredito, cara. Tem gente que ficou indignada pelo fato de eu passar a... de eu defender o Rodrigo Caio. Gente que fica indignada, mas... É, e agora, a partida do Rodrigo Caio ontem foi ruim. Então eu tenho alguns questionamentos pra fazer. Ale, você acha que a partida ontem pode ter sido ruim? Por quê? Jogadores também jogam ruim, mal na partida, lógico. Normalmente. Ou você acha que, de alguma forma ou outra, não a repercussão junto ao público... Mas a suposta pressão no vestiário, desagradando alguns colegas e o Rogério pela atuação dele, possa ter, de certa forma, mexido com o jogador. Ele, que o ambiente ficou bem ruim para ele no vestiário, ficou. É. Ficou bem ruim. Você acha que pode ter... Aí é uma questão... Coincidentemente, foi o pior jogo dele no ano, né? É. Se você pegar em regularidade, essa é uma disputa boa, né? Você tem ali o Cueva, o Thiago Mendes, depois da chegada do Prato, mas talvez o Rodrigo Caio tenha sido o jogador mais regular do São Paulo. Gilberto, talvez o Gilberto leve vantagem, mas sem dúvida um dos mais regulares do São Paulo nesse ano. E ontem foi a pior partida dele. Então que o ambiente para ele não era bom, né? Isso é certeza. Agora, se ele se sentiu abalado ali pro jogo, aí é mais ele que pode responder. O Raí, já nesse novo cargo que o Mota falou ontem, que ele assumiu com a reeleição do Leco, ele na ESPN ontem, ele manifestou apoio ao Rodrigo Caio. Falou que ele tava de parabéns pela... Tá aberto. Não, só um minuto, o Raí não vai ter cargo. É, vai ter um... Não, tem um cargo, no conselho de administração. Não é um cargo. O Leco, ele vai nomear 9 executivos, que pelo Estatuto Novo acabam as vice-presidências. Não, ele não vai nomear 9, né? 3 já foram eleitos. Presta atenção, no novo estatuto, as vice-presidências acabaram. Graças a Deus. Amém. Então, como se fosse cada pasta, vai ter um executivo que vai ser remunerado. O Raí, ele vai fazer parte de um conselho de administração. Isso. Então, ele não tem um cargo, ele não vai estar no dia a dia do São Paulo. Esse conselho... Mas é remunerado. Mas não é uma remuneração, é como se fosse uma consultoria. Então ele não vai ter um salário fixo. Tipo, vamos supor, vai ter uma reunião a cada 15 dias, os caras recebem um valor pequeno Pra ir lá. Entendeu? Ele não é remunerado, ele não vai estar É tipo um freela. Não. É uma consultoria. Certo. O cara do cargo, quem deve assumir o futebol é o Pinotti. O Vinícius Pinotti deve ser o cara do futebol. E aí também tem um cargo remunerado igual o Leco, que vai ser remunerado. Aliás, o Pinotti que trabalhou fortemente nessas eleições, né? O Pinotti foi o cara que arquitetou também, ali, o Rogério Ceni, treinador de São Paulo. Isso. Mas enfim, daí o Raí manifestou, é bom, né? Manifestou apoio. Peraí, tira o dicionário do Mota do Alê, por favor. ao Rodrigo Caio. Mas enfim, eu fiquei muito triste mesmo com, eu também, com alguns torcedores do São Paulo que estavam realmente torcendo contra o menino para poder acusar para apontar o dedo mesmo. Só foi, mais foi uma coisa a respeito isso. Do jogo de ontem. Mais uma vez o Gilberto entrou, mais uma vez o Gilberto fez gol. Né? Artilheiro do ano. E além de fazer gol, ele, ainda que de uma maneira um pouco mais desorganizada, taticamente, no segundo tempo, mas o cara foi lá, bicho, lá, buscou a bola no meio de campo, batalhou, trouxe, passou, distribuiu o jogo e ainda ela foi na frente para receber e fazer gol. Algumas semanas atrás a gente perguntava, a gente até concordava, não, olha... Gilberto e Prato. Não dá, né? Não dá para os dois juntos. Lá na frente. Você acha, Ale, que isso que aconteceu ontem, desse bom desempenho após a entrada do Gilberto, é mais porque foi mesmo na base do desespero, do vamos que vamos, onde também tinha um contexto psicológico do jogo? Ou você acha que o Rogério realmente, a partir disso, ele vai tentar procurar uma alternativa tática para poder contar com os dois? Você sabe que eu não acreditava, né? Mas eu passei a acreditar por dois motivos. Primeiro, porque realmente o Gilberto está vivendo uma fase impressionante. E segundo, que nessa mudança de desenho, mesmo sem ser da preferência do Rogério, o time fica mais encaixado no 4-4-2. Porque o que acontece? Os quatro do meio campo, eles meio que fazem um encaixe com a última linha de marcação. Então cada um marca no seu setor. Uhum. E eu acho que fica menos aleatório. Então você tem os caras que marcam pelo lado, os caras que marcam pelo meio e fica mais determinado ali. Com a vantagem que o Gilberto e o Prato, eles colaboram na primeira linha de marcação, porque eles dão combate. Eles combatem, né? Oh, o Prato é um monstro ontem, também. Até no determinado momento, o Rogério, por exemplo, a orientação. O Cruzeiro ia ser jogando, ele fala, o Cueva praticamente sem responsabilidade marca a saída. Quem vinha marcar era o Prato. O Cueva ficava meio assim, não sei se ele não estava... Então essa colaboração dos dois, que tem essa característica, o Prato e o Gilberto, e um desenho mais que é mais conservador, né? Pelo menos que os jogadores estão mais acostumados. Aquela coisa mais parreira. Isso. Eu acho que ajuda o São Paulo. Então, pode ser uma alternativa. E né? Onde entra o Morato nessa história? Entrou e jogou bem, né? Hein? Muito bem. Você sabe que quando ontem a gente fazendo aqui o estádio, onde aí o Mota, de forma brilhante, como sempre, só que não, falou da escalação do São Paulo. Eu falei que tinha João Schmidt, Wesley e Cícero no meio, e o Morato, né? Acho que o São Paulo deu uma largada, né? Acho que agora vai... Meio... Abandonou. E aí o futebol incrível. Futebol é a melhor coisa. Todo mundo ficou espantado com a escalação e ao mesmo tempo e surpreendeu todo Até mundo. Até porque você que fez uma ótima partida, mano. O futebol pra mim, Sombra, essa é pro Beijo anotar, é a melhor coisa pra se fazer vestido. Melhor coisa pra se fazer de roupa no mundo. Mas tem aquele jogo lá do com meio e sem meia. O Mano vai jogar o jogo dos pelados, no fim do ano. O jogo dos pelados, Na praia. Tá certo, então. E você, torcedor de São Paulo, gostaria aí de ter Gilberto e Prato? Um esqueminha diferente? Daqui a pouco você vai poder se manifestacionar, como diria o Ale Oliveira, condicionário do Mota. Estádio 97 da Energia 97. Ah, mas a noite não tava... Não. Tudo bem, caímos de pé. Sim. Não é que ficamos felizes, mas assim... Caiu, com raça. Com raça, com luta. Com luta, com vitória. Mas depois o melhor estava por vir. O depois é melhor. O placar do Estádio 97 informa. Arena Oderbrecht. Tá aí uma grana que roubaram minha, mas ó, só traz felicidade. Corinthians 1, Internacional 1. Aí nos pênaltis brilhou a estrela do Marquinhos Gabriel, Guilherme Arana, o Michael, né, comprovando que quem faz gol no jogo perde nos pênaltis. É isso aí. Se tem um cara que não aparece na lista da Odebrecht é o Romero, hein? Não acerta nenhum gol, vai acertar uma propina. Olha só, eu não dei o estádio pra vocês. Pra vocês fazerem isso. Conte comigo aqui, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 eliminações. Que pena. Parabéns pelo Hexa. E domingo, hein? Que medo. Olha aqui, ó. Desceu o Pai Santo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não sei não, hein? Tem placar em segunda, hein? Garçom, troca o DVD, nananã, e o timão não aguenta. Desse jeito você não joga nada e vai sair nos pênaltis. Ô, mano, e beija, põe no DVD essa aí, ó. Que placar gigante, cara, velho. Cara, esse placar demorou meia hora, é, velho. É, isso mostra que esse caipira desgraçado. Ah, caipira é um tendencioso. Pra fazer o placarzinho do São Paulo foi cheio de dedos. Pra falar do Corinthians aí, esse pipoqueiro. Já deitado em você, mano. Bunda mole, frouxo. Você é frouxo. Bundão. O Corinthians também caiu de pé, porque empatou o jogo. Peraí, não. O do São Paulo, semana passada, foi o épico. É, não vem com ideia, não. É, o São Paulo foi ruim semana passada. Tinha que ter jorrado nos caras. Jorramos, velho. Jorraram nada. Bunda mole. Do São Paulo... Você é outro ante também, o seu bundão. Ô, Juizão. Segue aí. Chamou o que é isso? Já deitada no mano agora, coisa linda, hein? Festival de gols perdidos ontem. A primeira vez que eu vejo o placar atordoar um componente do estádio. É. Não, imagina, ué, você não vê os do Domênico? Você precisa ver os gestos que fizeram fora do ar. É verdade, O Domênico uma vez chegou a dobrar. Você precisa ver os gestos que foram feitos aqui pra mim fora do ar. Tipo aquele, ó, você vai ter volta. Mas aí, mano, fala aí, né? Pô, ontem... Ah, bem, já tava mal de pontaria, né? Cara, na boa, o Corinthians, ele pecou ontem novamente, como ele já havia pecado alguns jogos. Ele tinha perdido um pouco essa postura, mas ontem ele voltou a ter. É, o Corinthians, ele pôde, durante muitos momentos daquela partida do jogo de ontem, anular o Inter, cara. Anular de forma contundente, ou seja, nocautear o adversário. O Corinthians, ele perdeu uma grande chance de poder atropelar o Inter. Quando fez 1-0, tá certo? No começo da partida, logo na sequência, teve um outro lance que poderia ter ocasionado o segundo gol do Corinthians e ter fechado o caixão do Inter. O Corinthians desperdiçou ali nos pés do Jô. Aí depois a torcida também errou quando acendeu o sinalizador. Que era um momento que o Corinthians estava pressionando tudo mais ali, eles foram acender o sinalizador, ficou o jogo parado ali durante 4 ou 5 minutos, e isso deu uma esfriada no time do Corinthians. Não deveria ser motivo? Não deveria, eu concordo. O time do Corinthians poderia, mesmo depois daquele do episódio do sinalizador, ter reacendido o jogo, porque a gente estamos falando aqui do quê? De 4, 5 minutos que o jogo ficou parado. O Corinthians poderia, por conta própria, ter reacendido o jogo. Era um jogo decisivo. Tinha que passar o carro no Inter. Beleza, não fez. O primeiro tempo cozinhando o galo. Virou, intervalo. No segundo tempo, teve lá uma chance também muito boa, em que o Romero ele faz um cruzamento pro Rodriguinho, e o Rodriguinho escora de cabeça ali, mas na boa, Bento, é inadmissível um jogador do quilate do Rodriguinho, tendo um cruzamento ali que foi praticamente com a mão na cabeça dele, cabecear de forma isolada para fora, né, do gol. Nossa. Porque o Rodriguinho, se ele tivesse ainda pressionado pelo zagueiro, por algum jogador do Inter, ok, entende, se fala, não, o cara dividiu a bola e não teve a competência de fazer o gol. O Rodriguinho sozinho, pela competência que ele tem, volto a falar aqui, ele desperdiçou uma chance que ele não poderia ter desperdiçado, assim como o Jô também fez. E nisso, o Romero também perdeu gols, enfim. O Corinthians, ele não fez o que se esperava dele. Foi absurdamente patética a atuação do Corinthians. E o Corinthians, ele, ao invés de atacar e propor o jogo, porque estava jogando na arena, o campo é nosso, a torcida é nossa, o Inter ali entregue na partida, porque o Inter também não estava mostrando nada. As melhores chances do Inter eram de chutes de longa distância para testar o Cássio, mas o Cássio estava seguro na partida também. Então, o Corinthians, beleza, tava ali, não vai, tomou a porra do gol do Inter. Contra ainda. Um lance ali que o Nico Lopes aí tava meio que de saco cheio, chutou pro meio da área, falou, se bater em alguém, entra. O Fagner entrou. Jogou bem o Nico Lopes. O tal do Nico Lopes jogou bem. Jogou bem, de novo. Porque quando é pra falar mal, a gente fala mal, mas quando joga bem também a gente tem que elogiar. O Nico Lopes foi extremamente perseguido pelo seu Benjamin Bach. E o Nico Lopes, ele já tinha feito uma boa partida no primeiro jogo em Porto Alegre também. Então, quando o Corinthians ele tomou o gol, aí parece que renasceu na partida. Aí ele voltou a ter uma postura que a torcida esperava que ele tivesse desde o início da partida. Boa, mano. Aí o Corinthians reacendeu depois de ter tomado a porra do gol. Aí foi pra cima do Inter, criou outras boas chances. Aí criou mais uma chance ali com o Cleiton, que, meu Deus do céu, ele na risca da pequena área isolou a bola. Né? Mandou a bola no metrô. Nossa, como ama perder gol, hein? Cara, ele mandou a bola no metrô ali. Depois teve um outro lance também com o Jô, que cara a cara de novo com o goleiro do Inter, acabou chutando em cima do goleiro. Enfim, martelamos a porra do jogo inteiro e não conseguimos fazer o gol. Vamos falar, mas é injusto o futebol, porque o Corinthians criou muito mais que o Inter. É injusto porra nenhuma. Injusto. Seria se o árbitro tivesse dado um pênalti pro Inter, que não foi. Se o árbitro tivesse validado um gol que estava impedido. Se o árbitro tivesse validado pro Inter, um gol que foi irregular. E não foi isso que aconteceu. Não tem injustiça, não. Foi incompetência. Na hora das cobranças de pênaltis também, eu não vou aqui rotular essa molecada, porque eu acho que o Maicon e o Guilherme Arana merecem aí um abraço, tanto por parte do elenco, quanto por parte do treinador, quanto por parte da diretoria. Merece, e mais que isso, por parte da torcida. A torcida não tem que ficar puta nem com o Maicon, nem com o Guilherme Arana, porque são moleques. E moleques de qualidade, porque mostraram personalidade. Moleques aí que jogaram em vários jogos aí que eram considerados roubadas. Os moleques entraram aí com personalidade e mataram a pau. E o então, Rodriguinho que não quis bater. Então, não, aí eu não vou questionar o Vieira, porque de vez em quando, não dá pra chegar também olhando de fora e falar, pô, o cara é um dos pilares do time, tem que ir lá e bater. Se o cara não tá se sentindo confiante, se o cara tá com uma dor no joelho, ou se o cara tá por algum outro motivo aí alegando que ele não tem condições de bater, tem que respeitar também a condição. Uma melhor, coisa é o cara, né, falar, sou bunda mole e não quero ir. Porque tem jogador que também na hora do vamos ver, ele fala, minha perna tá tremendo, eu não consigo ir. Agora se o cara tá falando, pô, não tô me sentindo confiante, professor. Pô, tô com uma dor na perna. Tem que entender também. Mas tem uma coisa aí, né, mano? Eu concordo com você, mas o Rodriguinho, como um dos mais experientes, quando ele fala que não vai bater, ele tá sabendo que vai sobrar essa bomba no... O moleque. Pra algum moleque, mas, né? Mas, Alê, na boa, eu não vou e criticar. E outra, se começa a rodar as cobranças, ele ia ter que bater. Não, tudo bem, mas aí vai no sacrifício. Mas se você tem um moleque, aí você fala, ah, não vou colocar o moleque na roubada, o moleque já tá na roubada, ele tá jogando a partida. E mais cedo ou mais tarde na carreira do cara, vai aparecer uma chance como essa. Então tem moleques que, mesmo num momento aí que você fala, pô, é um momento de estresse, é um momento aí... chave, é um momento que o moleque pode estar nervoso, mas mais cedo ou mais tarde ele vai ter que lidar com esse tipo de situação. E muitas vezes o moleque tá com personalidade e tá querendo bater. Ele fala, beleza, Rodriguinho, você não sem vai bater, medo, né? Deixa comigo que eu tô confiante. Ô, professor, me põe aí que eu tô confiante. E é o caso do Maicon, porque o Maicon já teve oportunidades aí de bater outros pênaltis, ele guardou. Ontem ele bateu mal, concordo. Assim como o Guilherme Arana também. Mas são garotos. Um pênalti que eu não admito ser batido da forma como foi do Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, esse sim... É um jogador ridículo que não deveria mais estar no Corinthians. Eu sei que a diretoria do Corinthians está tentando fazer negócios com ele, a diretoria do Corinthians está tentando aí colocá-lo em alguma lista de transferências, etc. e tal, mas é complicado você envolver um jogador como esse numa possível lista, porque é um cara que ganha muito bem. Ganha muito bem. Hoje, a maior parte dos times brasileiros até podem pegar o Marquinhos Gabriel, mas a diretoria do Corinthians vai ter que pagar metade do salário. Assim como acontece com o Giovanni Augusto, com o Guilherme, com o Christian, com qualquer outro que não está sendo utilizado. Olha quanto cara que você está falando aí. Então, é uma situação aí que é difícil você conseguir se desvincular. Mas eu juro por Deus, esse eu acho que foi o principal erro do Carille no jogo ontem, apesar de ele ter cometido alguns. Mas o principal foi ter tirado o Gabriel e colocado o Marquinhos Gabriel. Porque ali ele matou o time do Corinthians, cara. Mas o Gabriel tava morto, hein, ele matou, mano. Mas é que tá. O Gabriel, ô Vieira, se você vai sacar um jogador aí que é um volante, e ele saiu por estar amarelado, não saiu por cansaço, não. Ele saiu porque tava amarelado. Amarelo, então. Eu manteria o cara lá. Assim como eu manteria o Romero também. Porque ele tirou o Romero pra colocar o Cleiton, e o Cleiton entrou muito mal no jogo. Muito mal. Então, dentre os erros que o Carille cometeu na partida de ontem, o principal deles foi ter colocado esse Marquinhos Gabriel. Vai colocar um cara pelo lado de campo que tem velocidade? Põe o Pedrinho, velho. Põe o Léo Jabá. Esses moleques aí já jogaram algumas partidas, inclusive, aí do Campeonato Paulista. Partidas decisivas, clássicos. Põe os moleques pra jogar, mano. Põe os moleques pra jogar, põe os moleques pra correr. Eu prefiro que o Corinthians perca com um moleque desse cometendo um erro, ou então um moleque desse sentindo o jogo, do que ter um Marquinhos Gabriel, que eu sei que nem sentiu o jogo, ele sente. É um soneca. O cara, o Vieira, na boa, um jogador profissional não pode bater um pênalti ridículo. Nossa, como o Marquinhos Gabriel bateu, porque meu sobrinho bateria um pênalti melhor que ele. Meu sobrinho, cara. Cara, foi ridículo, velho. Ô, Benja, você que tava ontem no jogo lá, você foi na Arena Corinthians aí? Você que tava em loco lá no estádio, como é que foi, cara? E aí? Acendeu o sinalizador, Benjamin? Isso aí, né, os caras pararam. O Corinthians começou fazendo 1-0, começou massacrando. Os caras sentem sinalizador, ajudou o Inter. A bola, né? Ajudou o Inter. Aí vai lá o sistema de som, pede 500 vezes pra desligar, pra apagar. Telão, né? Telão mostrando, e os caras lá acendendo. E aí fizeram de novo, o Corinthians. Né? O Corinthians ontem jogou, eu achei, de forma horrorosa. Covarde, né? O Corinthians jogou como um time pequeno, retrancado, dentro de casa. E aí o gol do Inter, pô, tava lá vendo o jogo, falei, era questão de tempo. O que o gol do Inter ia sair era fato. Eu também não entendi o Carille ontem, eu não teria tirado o Gabriel. Também concordo com o Mano, não sei pra que Marquinhos Gabriel no time. Marquinhos Gabriel hoje, gente, olha, pode ser considerado uma das piores contratações da história do Corinthians. Custou uma grana, não joga nada. Eles foram iludidos. E você viu o semblante dos torcedores do Corinthians na hora do jogo. Na hora que o Marquinhos Gabriel entra, você vê as pessoas olhando uma ponta e falam, pô, mas elas falam assim, pô, mas Marquinhos Gabriel. Mas encerrou aquela a história zica, ontem, né, Benja? A história dele acabou ontem. Eu acho difícil voltar a jogar, hein, meu? Eu achei outro dia que já tinha encerrado e toda hora ele tá jogando. É, mas ontem... Agora, também não é que a culpa que o Corinthians perdeu ontem, terminado, foi por causa do Marquinhos Gabriel. Nesse Cleiton, eu falei, quando o Corinthians trouxe o Cleiton, eu falei, pô, mas o Cleiton, cara... Marlone joga um milhão de vezes mais que ele. Eu não tenho a dúvida, é fraco, cara. Agora, eu não gostei, ontem o que mais me decepcionou foi o modo como o Corinthians jogou. E digo mais, se o Corinthians entrar domingo com essa postura covarde de ontem, perde o jogo, hein? E a gente tem... Perde o jogo, porque o Corinthians ontem... Aí é o épico, aí eu, né, vejo os caras falar, pô, mas perdeu o gol pra caramba. Gente, o Corinthians perdeu o gol. No, depois que o Inter empatou, faltando 10 minutos, o Corinthians foi com a bafa. Com a bafa, e aí não conseguia. Então, se jogar assim de novo domingo, olha... Mas... Porque até o jogo de ontem, eu falei, pô, eu achava que o Corinthians tranquilamente passaria pelo Inter. Eu também. E achava que tranquilamente o Corinthians passaria pelo São Paulo. Você acha que a bala, Benja, psicologicamente? Ah, mas eu acho que domingo o Corinthians ele não vai cometer os erros que cometeu ontem. Mas o São Paulo vai entrar rasgando que nem entrou contra o Cruzeiro, mano. Mas eu acho que domingo o Corinthians entra com uma pressão que não tinha antes. É. Já arrumou pra cabeça. Era um jogo. É, isso que eu tô falando. Quando eu falo que era um jogo tranquilo, não é porque o Corinthians ia jogar contra o São Bento. Mas porra, ia pegar um São Paulo. Ontem, por exemplo, eu achei, eu tinha certeza que o São Paulo não passaria. Então eu falei, pô, São Paulo vai vir eliminado. O Corinthians, na minha opinião, ia classificar em cima do Inter. Porque eu falei, pô, jogou bem pra caramba a primeira partida. Aí o que aconteceu? O Corinthians não jogou nada, foi eliminado. Então o Corinthians vai ter domingo uma pressão que não ia ter antes. Já arrumou pra caramba. Então, apesar da vantagem de dois, que ganhou 2-0. Mas entra com uma pressão que não tinha antes. Ô, então Beijinho, não pode entrar covarde. E o Cruzeiro, o Cruzeiro é melhor que o Corinthians, né? Ô, Beijinho, o Beijinho... Mas tem um sistema de jogo parecido. A gente tava falando aqui durante muito tempo, eu até tive algumas discussões e... Cheguei a sair na mão, a verdade que tem que ser dita com o senhor Maurício. Assim? É verdade. Diga. Porque aquela análise de... Não, eu sei. Isso eu sei. Precisa manter a cara. Eu aprendi com vocês. Diga ali. Agora... Se tem nego de pavio curto, esse aí não tem pavio, velho. É, aquela assim, análise que é diferente pra mim, de resultado e de desempenho. Uhum. Porque se você não tá jogando bem e tem conseguido os resultados, uma hora essa conta vai chegar. Sim. E eu cobrava aqui, inclusive cheguei a fazer algumas vezes, a escalação do Corinthians, perguntando pra vocês, ó, companheiros... Se é bom. Esse é bom, esse é bom, esse é bom. Escalação moleque, né? E só um falava assim, não, meia boca, Romero. Isso. E aí a gente tava discutindo exatamente isso. Será que o Corinthians não pode se permitir um pouco mais? Porque eu acho que é pouco pro Corinthians. Essa ideia de sempre reagir, nunca propor e tal. Ontem, nos dois extremos do jogo, eu fiquei com a convicção que o Corinthians pode mais. No começo do jogo, até esse fato aí que o Beja citou do finalizador, e na parte final da partida, onde também... Mas você usou, um termo assim, eu estou convicto. Mas a convicção do Fábio Carille é outra. Eu sei. Por isso que eu falei que eu não critico mais um certo jogador que machuca um pouco a bola, e critico o Carille. Por quê? Se o Corinthians mantém aquele nível de atuação, se arriscando um pouco mais, aproveitando que... É melhor time que o Inter. O Corinthians saiu para um time que é pior que ele. Série B, Ale. Se o Corinthians aproveita o momento no jogo, que estava bem melhor, e se aproveita do fato de jogar diante da sua torcida e jogar mais do que o adversário, manter a posse de bola, agredir o Internacional, não se contentando com 1-0, o Corinthians hoje estava classificado. Mas, Ale, eu concordo contigo no que você disse, mas eu também faço uma ressalva, porque o Carille não entra em campo. O Corinthians ontem, não é que ele não criou. O Corinthians, ele criou inúmeras chances. Criou. Mas foi incompetente e ineficiente na parte defensiva. Mas aí você já sabe que você tem ali uma dificuldade para finalizar. Como o Romero naquele chute na perna direita, numa boa jogada que o Corinthians armou. O gol do Jô, Ale. A bola do Jô, aquela na frente do Marcelo Lomba. Mas a minha questão é a seguinte. Qualquer um fazia aquele gol ali. Por que o time não manteve aquela atuação mais ofensiva, agredindo o Internacional, durante todo o jogo? Porque a partir do momento que faz 1-0... Não, isso eu concordo. Depois o time esfria um pouco, o time de novo tem que botar a bunda na trave, de novo tem que jogar no contra-ataque, se é melhor que o adversário. É por isso que eu falei. Achou que o jogo tava ganho ali. Contra o Brusque, contra o Botafogo, contra o Red Bull, são adversários piores do que o Corinthians. O Corinthians tem obrigação de propor. Contra o Internacional também. E aí, fica, mas tá conseguindo resultado. Não, mas tá conseguindo resultado. Não, tá conseguindo. Uma hora a conta vem. Mas olha, eu acho que, só pra finalizar, Vieira, duas coisas. Primeiro, com relação aí à performance do Corinthians, eu acho que o Corinthians ele é um time muito antagônico, cara. Em determinados momentos, ele vira a chavinha de uma forma inadmissível. É, eu concordo que em determinados jogos, você vai falar, contra o Brusque não foi bem, pegou lá o Luverdense também não foi bem, contra o Botafogo não foi bem, concordo, ontem jogou de uma forma como a torcida não esperava, perfeito. Mas o Corinthians, esse mesmo Corinthians, ele foi bem nos clássicos, ele pegou aí em 4 clássicos, ele venceu 3, inclusive todos da capital, e o Santos... Mas reagindo, mano, não, mas reagindo. Aí que tá. Mas o Alê, você pegar o primeiro jogo contra o São Paulo, o Corinthians ele propôs o jogo. Se você pegar o primeiro jogo contra o Inter em Porto Alegre, o Corinthians propôs o jogo. Em determinados jogos, o Corinthians ele atua como a torcida espera que ele atue, e em outros determinados jogos, não. Mas só antes de passar a palavra para o Vieira, eu já fiz as minhas críticas e agora eu gostaria de dar um conselho. Um conselho. Mano. Eu acho que pênalti é mais obrigação do atacante ou do batedor do que do goleiro. Sim. Porque ele tem lá um gol de 2,40 por 7 tanto de largura, a obrigação é do cara de fazer o gol. O goleiro se pegar um plus. Só que hoje, plus, cada vez mais, nós estamos vendo o goleiro se especializarem na arte de defender pênaltis. E Cássio, você sabendo que você é um goleiro que tem quase 2 metros de altura, se não tiver 2, o Corinthians podendo levar essa partida para as penalidades. Você precisa treinar um pouco mais esse fundamento também. Porque você ajuda o time, tá certo? Se a gente pegar ontem como parâmetro, todos os lados ali que o Corinthians ia bater... O goleiro do Inter, ele ia buscar. Ele poderia não defender o pênalti, por exemplo, como o Jô. A bola do Jô, ele chegou a encostar na bola, mas a bola entrou. Mas todo o lance, ele assustava o atacante. Se o atacante batesse mal, ele ia buscar. Agora o Cássio, por mais que ele tenha defendido uma penalidade ali, que inclusive levou para séries alternadas, mas precisa melhorar um pouco mais esse fundamento. Porque acertar o canto é fundamental pro goleiro. Não é escolher o lado. Porque antigamente o goleiro, com exceção de alguns aí, os Bizarreta, que é realmente na direção da bola. O Tafarel, que escolhia mesmo aí o lado que o cara ia bater, falava: Eu vou esperar o cara bater. Se o cara bater mal, eu vou na direção da bola. Foi o Zete, o maior de todos. O Zete também pegava bastante pênaltis. Então, querendo ou não, hoje o melhor goleiro nesse quesito que eu acho que tem aqui no Brasil é o Fernando Praz. O Fernando Praz, velho, ele espera mesmo o batedor bater na bola, e se a bola for na direção ali que ele tá indo, ele vai buscar. Se a bola for no cantinho, não tem como pegar, de fato não pega. Mas se a bola for entre o meio e a trave, ele vai defender. Então, Cássio, é um conselho que eu te dou também. Tenta trabalhar um pouco mais esse lado, porque hoje o goleiro, quando ele consegue detectar no atacante ou no batedor o lado que ele vai bater... É muito importante, você pode até não defender a bola, mas pular para o mesmo lado que o cara vai bater é fundamental. É fundamental. O goleiro tem tanta importância quanto um batedor de qualidade. Ele tem tanta importância quanto. Então, é inadmissível hoje o goleiro ficar, por exemplo, o Cássio em determinados momentos aí, parecia que ele ia escolher para um lado e ia pular para o outro. O cara lia no Cássio para o lado que ele ia escolher. Era sempre no lado oposto. E os caras do Inter bateram bem também, né, mano? Então, é realmente algo que precisa ser estudado. E o Corinthians aí tem que treinar um pouco mais os pênaltis. Não só, Vieira, a molecada, mas jogadores de linha também. Porque com exceção do Jadson, que na minha opinião foi o que melhor bateu, foi. O restante ali bateu pênaltis ali que... Mesmo jogo que entraram, bateu mal. Sabe, poderiam ter sido defendidos. Então a questão é trabalhar um pouco mais esquisito também. Mas você vê como a falha do Corinthians estava no primeiro tempo já, mano? É. A gente tava se falando durante o jogo e o Corinthians tava ganhando de 1-0. E você falou ainda, né? Era pra ter matado o jogo já. Falei, vai custar caro isso já aí. Era pra ter matado o jogo no primeiro tempo, cara. Aquela bola enfiada lá pro Jô, né? Na cara do gol. Sim. Ali já tinha que ter matado o jogo. Mas faz parte, né? Tudo bem, agora não dá também pra sair no caça às bruxas e começar a execrar aqui todo mundo e falar que o trabalho é uma porcaria. Eu acho que o Corinthians tá num trabalho sério, tá certo? No comando do Carilli. Tá no caminho certo também. Eu concordo que em determinados jogos o Corinthians deixa muito a desejar, como deixou ontem. Mas eu acho que a diretoria tem que bancar, assim, o trabalho do Carilli e dessa molecada que tá jogando. Boa! E é isso. É isso aí, foram as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia 97 FM, o Estádio 97 que tem um oferecimento do Extra, você merece Extra Economia, HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô Benjo, tá aí, vamos falar do Extra, Narigudo? Olha só, amigão, presta atenção. Nada melhor que um feriado prolongado com churrasco com seus amigos. E quando o assunto é churrasco, olha, o Vamos Churrascar do Oeste é a solução. Tem carvão, carne, linguiça, bebidas e muita economia. É só aproveitar. Picanha Anglo, R$ 35,90 o quilo. Fraldinha Friboi, R$ 19,90 o quilo. Sprite 2 litros, leve 3 por R$ 3,98 cada. Cerveja original ou Serra Malte 300ml, leve 3, pague 2. Skol Lata 80% na terceira caixa. É isso aí, amigão. Você merece extra economia. Vem churrascar, mas não esqueça, hein? Beba com moderação. Oh. Ih, rapaz, olha aí, tá passando. É, a nossa promoção, Estádio 97 na pole position, hein? Termina terça-feira que vem, fique ligado. Quer conhecer mais da promoção? Daqui a pouco a gente conta. Ah, tá ansioso? Então vai antes no nosso site, 97fm.com.br/pole position. Esse é o Estádio 97, aqui da Energia 97. Lembrando que você pode participar através do nosso WhatsApp com mensagens de áudio. Mande sua mensagem de áudio no número 94-353-0150. 94-353-0150. Esse é o número para você gravar a sua mensagem. E como se fosse uma resposta para o próprio Mano, que agora acabou de esculachar o Cássio. Ah, não. Matéria do lance diz. Matéria do. Não, mas o que você falou? Eu não entendi antes que você falou. O Mano esculachou o Cássio. É. Esculachou. Tem que ir embora. Esculachou. Já jorrada no Cássio. Jorrou. Naquele. Naquele queixo enorme. O Cássio é assim, ó. Cássio é o único cara que tem o rosto maior que o corpo. É. Matéria do lance. Cássio diz que estudou pro pênaltis. Então acho que ele pegou a fita errada, hein? Mas lamentou que os jogadores mudaram o canto das batidas. É não, sério. Mas o Sombra... Ele tava vendo nos X-vídeos. Mas eu acho que o fato do goleiro só receber instrução, ó, o cara bate muito naquele canto, o cara bate muito naquele canto, o goleiro também precisa ter a percepção, porque o goleiro dentro de campo, ele consegue detectar ali se o cara vai mudar o lado. Por mais que de vez em quando ele seja enganado, porque o cara tem, tem jogadores que têm essa qualidade de poder olhar para um lado e dar o tapa do outro, mas o jogador geralmente Luan costuma... Luan Santana é verdade. É assim. A Paula Fernandes, é que a Paula Fernandes batendo o pênalti, não tem como você olhar para onde ela vai bater, O Amaral fecha o olho de um lado e bate do outro. Mas eu que já atuei no gol, nos melhores times de futebol de botão do país, posso dizer uma coisa. Ah. Quer dizer, se eu fosse um goleiro profissional, eu esperava o nego bater pra pular do lado. Porque sempre tem aquele que não bate tão perto do canto. O Goicoechea fazia isso, né? O Goicoechea, é o que bate errado. Você tem que pegar o que bate errado. Olha quantos que bateram errado ontem. Aqui, quem que você acha que bate certo? O RG ou o Alê? Ah, o Alê, como ele tem esse problema aí de ex-joelho... O Alê, ele tem que tomar cuidado, que se ele bater é capaz de cair, né? Será que o problema no joelho foi de tanto bater? Né? Ah, olha. Ou de ficar ajoelhado, né? Tanto, né? É, tem esse problema, né? Também, né? Bateu tanto que foi mal. É. Vamos pro telefone 32. É só um minuto, Mota. 32. Deitou no Mota agora. Ô, velho. Vamos lá, 3284-7097. Vamos lá, os ouvintes. Toca, Asdrubal! Véio, olha só essa música, me lembra duas coisas, Bah. Sim. Heróis e trilhas sensacionais. É. Essa aí é uma das músicas dos Guardiões da Galáxia Volume 2. O que vocês acham, hein, meus amigos? Arrepiar, hein? Eu gostei. Tô ansioso pra ver nos cinemas. Também. Guardiões da Galáxia Volume 2. Boa, muito legal. Alô? Alô? Alô? Alô? Opa. Oi, quem fala? Omar! E aí? Boa tarde, Omar, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e vocês? Mas 6h38 é boa tarde ou boa noite? Boa noite, porra. Tem horário de verão. Mas quando você fala, são 6 da tarde ou 6 da noite? Não, são 18 horas. 18 horas e 38 minutos da noite. Ah, não existe, né? Você nunca falou, agora são 6 horas. 6 p.m. Você falou que são 18 horas. Você fez uma pergunta, o correto são 18. 6 seria da manhã. Você... Depende, nos Estados Unidos não tem esse negócio de 18. É isso, eu tô no Brasil, não tô nos Estados Unidos. Ah! Desculpa, deitada agora. Mas com o advento da internet, o nosso programa vai pra todos os lugares do mundo. Olha, eu sinceramente... Que cada um se refira ao seu país. Quem nasceu pra jogar na vila tem que ficar só no... Me fazer porrada, a claridade do dia. Vai apelar. Por exemplo, o dia tá escuro, eu falo... Boa noite. O dia tá claro? Eu falo bom dia ou boa tarde. Acabou. É. Tá certo. No você Japão, fala bom, é bom dia antes dia. Do almoço? Depende. Depois, que do depois do almoço. Depende, tem cara que vai almoçar 4 da tarde. Não, véio. Mas por exemplo, bom dia 3 da depois tarde, do não. almoço você não fala mais bom dia. Noruega, depende. Fica de noite, né? Ah, tá cedo. Eu tenho por hábito, vai mandar e-mail, uma mensagem. Se passou do meio-dia, eu mando boa tarde. É, né? Eu também, exatamente. Não importa se o cara almoçou ou não. Pô, eu nunca ponho no e-mail nem boa tarde, nem bom dia. Você é mal educado. Você é mal educado. Você vai falar isso. Não, põe, olá, tudo bem? Olá, eu sou Ali. Olá, eu sou o Benja. Não, porque você vai boa tarde, você não sabe a hora que o cara vai, de repente o cara vê o e-mail de manhã, o cara se confunde. Mas você mandou a carta. É, pra e-mail é meio estranho, né, mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Pra e-mail, você tem razão. Mas ele já começa o e-mail falando adeus. Então, para não ter mais conversa. Obrigado pela sua atenção. Adeus. Adeus. Omar, seu nome completo, Omar. Omar, o Senha Bojoc. Como? Pera aí, olha. Só um minuto. Você não vai querer complicar a gente num semi-feriado, né? Caraca, mano. Calma, com calma. Omar, a intenção é complicar mesmo. O que tem de consoante aí, hein? Só um minuto, RG, por favor. Nossa, velho. Calma, RG. Cuidado, hein? Omar... Hussein. Hussein é fácil. Isso é japa, hein? Hussein, é. Abou. Abu. A-B-O-U. Isso. Abou. Esse é o do Simpson, né? É espaço J-O-K-H. J-O-K-H. Agora, por exemplo. Vai cagar. Nós temos aqui o nosso engenheiro de áudio da Rádio Energia 97, que cuida dos nossos transmissores. Sim. Chama Ciro Riscala. Faz um também grande é trabalho, hein? Também é outro japonês. Japonês. É verdade. Ele disse. Quem mandou essa? Hussein japonês. Não, Hussein é árabe. Não, Hussein, pô. Não, Hussein não é japonês? É libanês. Hã? Libanês, pô. Olha lá, ele deve ser. É? Ele deve ser de Jibjanin. É. Bom, mas aí. Desconfiou. Riscala, por exemplo, segundo ele, é servo de Deus. É o significado, né, de riscala. Não, riscala você tem que mandar consertar depois. Pintar, entendeu? Faz a funilaria, né? Se riscala. Você fica né? com riscala. É, rejeita tá demais, hoje. É. Bom, hein? Agora, o seu. É Hussein Abu Jok. Isso. Tem algum significado. Abu Jok. Jaque. Tem algum significado Jok. Especial ou não? Não, nunca pesquisei, não, viu? Nunca pesquisei meu sombra. O sobrenome, essas coisas, nunca tive essa curiosidade, não. Tá certo, tá bom. É só curiosidade, é que às vezes o estádio recorre a esse tipo de curiosidades, assim, às vezes as pessoas eu gostam. Eu vou pesquisar e mando no Twitter. Manda no benja@97fm.com.br, ele faz um estudo profundo sobre significados dos nomes e sobrenomes. Acho muito legal. Não é? Sim. Benjamin significa o quê, Benjamin? Benjamin é uma das 12 tribos, né? Benjamin é uma das 12 tribos. Que é Tupi? É o primogênito. Guarani. Ah, entendi. Tupi. Pensei que eram os Caioas. É. Caiova. Os Apaches. Os Caiomberg. Os Caiomberg, é. E que time você torce, Omar? Ah, o... Coringão. Ah, Coringão, mano, Coringão. Vem pro sofá, amigão. Seu time foi o Omar, mano. Neymar pra caramba, hein? Porque o Omar é pior ontem. Torcer na boa é fácil, velho. Eu não vivo de títulos, eu vivo de Corinthians. Ai, voltou! O Jô não falou isso aí, não, hein? Ele voltou! A gente vive de títulos! Ele voltou! O mano voltou! O mano voltou! É louco, mano. É, o mano raiz voltou. Quase, esse é o mano raiz. Esse é o mano que fica atrás do gol acendendo sinalizador. Fazia tempo. Ô, irmão. O guerreiro tá ferido, mas não tá morto, mano. Ai. Domingão tem nova final, hein, mano. Domingão vamos pegar o São Paulo na semi do Paulista. Arruma a final contra a Ponte, hein, mano. É nóis. Contra o São Paulo é freguês, tranquilo. O Romero eu acho que vai jogar ainda. Ih! Eles ficam loucos. O Romero vai jogar, é desespero na daquela defesa. Então São Paulo tem chance. Nossa, então São medo. Paulo tem chance, Alex. Sabe o que quer ser bem engraçado? Não tem medo, Mota, é só respeitar, viu? Eu não tenho medo, não, velho. Eu acho que o São Paulo vai lá e vai dar na cara de vocês. Inclusive, seu Alexandre. Mota. Uma coisa Alexandre. Muito louca. Se o Corinthians ganhou do Cruzeiro, que tava invicto. Olha, você atropelou o Alê. Tem uma hierarquia nesse programa. Primeiro as pessoas que têm cérebro. Putz! Ou seja, o Mota é sempre o último, que sacanagem. Não véio. Disse isso. Falou. O Mota é brincadeira, você sabe. Calma aí, Maria Gadu, dá uma segurada aí. Futebol vai, é muito louco, né? Futebol é coisa linda. Já pensou se o São Paulo elimina o Corinthians? Aí o Corinthians volta a ser a quarta força do futebol paulista, em né? uma semana ele não volta é? A ser a quarta força. É muito louco. Não, mas é muito isso, louco. Daí, futebol, isso daí tem sentido. É porra, mano, mas vocês estavam jogando bola... Não, mas é que tá, ô Vieira, muitas vezes ali, você não pode jogar só elenco. Se a gente for jogar só elenco, a gente tem que falar que o Santos hoje tá melhor do que o Corinthians, em termos de elenco. Só que o Santos hoje é o quinto, né, na prática, São Paulo. Cara, na prática, hoje o Corinthians tem jogado mais bola do que o Santos. O Corinthians, ele tem feito bons jogos. Ele acaba tropeçando de vez em quando em alguns jogos, como foi o caso de ontem contra o Inter. Mas, via de regra, o Corinthians, ele tem feito bons jogos. Cada jogo é um jogo, né, mano? Pois é. E eu tenho gostado da postura do time. Com exceção do jogo de ontem, que o Corinthians foi covarde. Mano, por exemplo, eu jamais imaginaria que ontem o São Paulo faria a melhor partida dele no ano. Então. Jamais imaginaria. Mas é aquilo que eu te falei fora do ar. Quem garante que o São Paulo não vai entrar rasgando assim contra o Corinthians? Que vai tentar entrar, sim, vai. Já gastou as fichas dele já, ó. Não é assim não. Sabe qual que é a treta, ô amigão? O Corinthians, eu entendo aí que a situação psicológica do São Paulo hoje, mesmo tendo sido eliminado também como o Corinthians foi ontem, mas o São Paulo ele jogou bem, ganhou do Cruzeiro, que era um time que estava invicto no ano ainda. É o papinho de ter caído de pé, né, conseguiu, mano? E conseguiu de fato uma vitória expressiva contra um adversário que jogando no Mineirão é extremamente difícil. O Corinthians ontem, ele sucumbiu pro Inter, estava entregue na partida. O Corinthians ele não fez por onde, deixou o adversário gostar da partida, levou o jogo para os pênaltis e mais uma vez foi eliminado em casa. Então, essa situação para o Corinthians deixa o time do Corinthians em estado de alerta. O Carille vai precisar saber trabalhar muito bem a parte psicológica dos jogadores para que os caras no domingo não entrem cabisbaixos e deixem o São Paulo gostar do jogo. Porque o São Paulo entende, tá certo? Como entendeu que o Cruzeiro estava meio que já com o resultado na mão, porque a vantagem de ambos é idêntica. O São Paulo perdeu aqui pro Cruzeiro no Morumbi por 2-0 e perdeu também no mesmo Morumbi pro Corinthians de 2-0. Se o São Paulo entende que o Corinthians tá cabisbaixo, que já tá jogando com resultado, etc e tal, e vai pra cima e deixa o adversário gostar do jogo, o Corinthians corre um sério risco de tomar o primeiro gol e entrar em parafuso, tomar o segundo e quem sabe até o terceiro. Então eu espero que esse jogo de ontem tenha servido de lição para que os jogadores aí demonstrem mais confiança e ataquem o adversário, independentemente de fazer o primeiro no São Paulo. Fizer o primeiro no São Paulo, puder fazer o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, que faça. Que faça. O problema, mano, é que, assim, eles confiam muito no contra-ataque. Então, o Corinthians, como vocês dizem aí, todo mundo diz que não é um time para jogar em contra-ataque. Porque tem que atacar o tempo todo, é lá e cá. E o Inter, em alguns momentos, foi superior ao Corinthians. Ele pressionou o Corinthians e o Corinthians aceita, como se todo jogo eles fossem acertar na loteria. Eles vão contratar e nós vamos lá fazer um, dois, três, como foi contra o São Paulo. Então não é assim que funciona. Eles têm que atacar, time grande, tem bons jogadores, tem Jadson, o Jô. O gol que o Cleiton perdeu ontem, minha mãe fazia. Pelo amor de Deus, não pode perder um gol daquele. O Jô assim, também perdeu um gol. O Jô também perdeu um gol na marca do pênalti, cara. Não, o gol que o Jô perdeu ontem foi tão feio quanto o gol que o Giovanni Augusto perdeu. Não, desculpa, não dá pra falar que o Jô tava pressionado, não. Tá, o Jô tava inteiro na jogada, mano. Ele dividiu praticamente a bola com... Ah, não, mas ô amigão, não dá pra passar a mão na cabeça, não. Mas não, mas o Cleiton não foi pior, mano. Eu acho que os três foram... Eu acho que os três ali foram no mesmo naipe. O do Jô, se a gente pegar pelo lado positivo, ele já tá com a bola dominada e a bola tá rasteira. É mais fácil pra ele conseguir finalizar. O gol do Cleiton, por mais que tenha sido absurdo também, mas é uma bola que vem no alto. Então ele já pega uma bola de primeira e acaba isolando, mandando a bola pra fora do estádio. Não dá, mano. E não esquecendo, amigão, não esquecendo também, o gol que aquele cidadão lá, aquele ridículo daquele Giovanni Augusto, perdeu na primeira partida. Sim. Também foi um negócio absurdo. Mas aí você sai do cabeçada do Rio Grande do Sul, 1-1, chega aqui e deixa o time deles, que jogou sobre o D'Alessandro, pressionar, deixar nossa defesa exposta, não dá pra entender às vezes esse jogo do Corinthians, é muito arriscado, é como vocês dizem, uma hora a conta aparece, uma hora vai tomar gol, vai perder jogo importante, agora mata-mata, ir pra cima e resolver o jogo, boa. É assim que tem que jogar. Agora, amigão, aquela jogada do craque Cristiano Romero, ele faz o domínio, e depois joga na cabeça do Rodriguinho e ninguém fala. Os antes não falam. Grande jogada. Grande era isso jogada. Que eu ia falar pra você. É isso que eu ia te falar também, Maurício. Mas é engraçado que o Alê lembrou desse lance não, e você não. Não, pelo contrário. Eu tava esperando o Alê terminar de falar. Nossa, porque na hora que ele tava discutindo com o Mota, eu até falei... justo e imparcial nesse programa. Não, eu até falei. Ô, seu Alexandre, tem uma jogada, aí o Mota veio falar alguma coisa e o Ale depois complementou, mas eu ia resgatar o lance. Foi o lance mais bonito da partida. Um domínio parecia de um jogador de freestyle, tá certo? Ele vai na direção da linha de fundo, faz um cruzamento à la Beckham na cabeça do Rodriguinho, que acaba desperdiçando uma chance ótima também. Isso, o seu Alexandre não fala. Sabe o que eu tenho que confessar pro ouvinte do Estádio 97 e pro Amigon? Eu tinha feito um combinado comigo mesmo, que cada lance daqueles estilo Romero, romeriano, eu ia mandar uma mensagem pro grupo Romero 1, Romero 2. Mas eu vi que você tava mandando agora. Você mandou no grupo. Mas aí eu desisti, porque eu não conseguia mandar, era muita mensagem que eu tinha que mandar. Cada uma, cada contra-ataque que ele perdia. O WhatsApp não dava conta. Não dava, que ele tenta driblar. O último lance dele, inclusive, ele matou um contra-ataque lindo. Daí o treinador, o Carini, não aguentou e tirou. Mas ele, nossa, ele é o maior assassino de contra-ataque que eu já vi. Mas eu sou capaz de te falar o seguinte, se tivesse um outro Romero, um clone do Romero, no lugar do Clayton, lá do Clayton, o Corinthians estava classificado. E ouso dizer, Vieira, tava ali. Se o Romero não tivesse saído, seu Alexandre, que o Corinthians teria tomado gol. Depois que o Romero saiu, o Corinthians criou 3, 4 chances. Tem a chamada do telefone aí, que é Marlone. Foi Romero. Mas, amigão, o que você pensa a respeito do Romero? Você acha que ele é um jogador horroroso, como o Ale diz? Ou você entende que o Romero é um jogador útil? Digamos que ele tenha boa vontade. Ele tinha uma boa vontade muito grande. Agora, jogar mesmo, não joga. Mas, cara, o Pelé, também não começou assim. Peraí, você tá usando o Pelé e Romero? Você tá colocando o Pelé. Você tá colocando o Pelé e Romero na mesma frase? Na mesma frase. O que eu disse, RG, é que o Pelé, fenômeno, ele não começou, tá certo? Já arrebentando da forma que ele terminou a carreira. Não, com 17 ele é campeão do mundo, então, mas ele não jogava a mesma bola que ele jogava com 25, com 30. Então, é um processo gradual, ele vai evoluindo aos poucos. A maturidade vai mostrando pra ele que ele Romero tem que fazer vai evoluindo. Omar, o Romero, um velho, ele vai aos poucos evoluindo. Não, Pokémon. Não. Pra esse fim de semana não temos torcida estádio 97. Não temos. Teremos agora vagas pra final do campeonato que não sabemos será entre quem. Bom, tá certo então. Mas, São Paulo. Corinthians e Ponte, afinal. Corinthians e São Paulo, 2-0, de novo. E Coringão classificado. Mas se for pra Ponte na final, nada de ruim, hein? Caixinha de sapato. Pra você ver como você você veja como que você é um perfeito cretino. Cretino. Nossa. Chamou você de cretino. Isso. Ele não me chamou de cretino. Chamou. Impossível ele ter me chamado de cretino. Dá uma chance pra ele se desculpar. Mas não foi de coração. Mas o Corinthians, ele emprestou dois jogadores pra Ponte, que é o Iago, e o outro, que é o artilheiro do Campeonato Paulista aí, que é o Luca, tá certo? Pra isso. Pra que eles pudessem aí colocar a Ponte na situação que eles se encontram hoje. Vai entregar no final. Então nada mais justo que a Ponte deixar o Corinthians ser campeão. Não, pelo contrário. É isso que você quer dizer? Não, pelo contrário. É o que eu entendi. Mas se houvesse qualquer tipo de esquema, como o senhor insinuou aí, o Corinthians não teria emprestado dois jogadores importantes no contexto do Palmeiras. Mas ele emprestou pra poder ficar com o título no final. Aí chega na hora da decisão, aí vai contratar três, quatro. Como diz o Benjamin, ninguém dá nada pra ninguém. Ô, Mara, até agora eu não entendi por que que o Luca foi pra Ponte, né? Se o Luca é pior que o Romero, não é possível, né? Boa! Muito! Você vê que o ouvinte, ele sabe das coisas, é diferente, mano. É infinitamente melhor, não dá nem pra colocar na mesma posição os dois. O Luca vai pra Ponte, tá arrebentando lá ele e o Iago. É difícil ganhar da Ponte hoje, é difícil. Palmeiras vai suar pra se ganhar ainda, não acho que ele disse que não. E o Luca vai pra Ponte Preta e a gente fica com o Romero. Eu não consigo entender isso. Pelo contrário. O Luca, quando ele teve a possibilidade de jogar com a camisa do Corinthians, ele foi muito bem até a renovação do contrato. Depois da renovação do contrato, o maluco sumiu. Tá bom, mas o Romero, ele tá sumido desde a contratação, né? Eu discordo, eu respeito sua opinião. O Romero, pelo contrário, ele é tão importante no elenco do Corinthians que, se você parar pra analisar, Ele é titular com todos os treinadores que por lá passam. Opa, o Tite? O Tite era banco. Não, o Tite não trocava roupa. O Romero era banco do Tite. Olha, não, peraí, peraí. Você tem que analisar o Corinthians? Peraí. Tem que analisar o Corinthians antes do desmanche e depois do desmanche ali. É óbvio que na mão ali do Tite, que tinha Renato Augusto, Jadson, Malcom, Wagner Love, que o Romero não ia jogar. Tá na cara. Mas depois do desmanche, quando o Corinthians perdeu 8 jogadores ano passado... Aí o Romero tornou-se peça importante dentro do contexto. Ô, mano. Mas fala, mano, deixa eu ouvir te terminar aí. Fala, amigão. Então, o que eu ia falar é o seguinte: o Carille ainda coloca o Romero na mesma frase, na mesma condição do aquele que foi pro Vasco, agora me fugiu o nome, Jorge Henrique. Ele saiu de lá, mano, ele já tá acertando lá com o... Tá no Figueirense. Comparar o que o Jorge Henrique fazia no Corinthians e o que o Romero faz. Não, taticamente... Ele tá querendo inventar um Jorge Henrique que não existe no Romero, esse é o problema. Não, mas a situação... Parar de ser teimoso nessa posição e colocar outro cara pra jogar. Mas, ô irmão, eu entendo que o Jorge Henrique é mais técnico que o Romero. Mas, taticamente falando, os dois fazem a mesma coisa. O Jorge Henrique é aquele atacante de lado de campo que também recompunha a parte defensiva e cobria a subida de lateral. Mas tinha qualidade, né, mano? Então, mas tinha qualidade. Tá, você pode contestar talvez a parte técnica do Romero e a parte técnica do Jorge Henrique. Exatamente. Mas, taticamente falando, o Romero faz a mesma função que o Jorge Henrique fazia, sim. Sem a bola, o que eu falei, o melhor jogador do mundo sem a bola. Só auxiliar os laterais, só, mais nada. Ele só auxilia os laterais, isso ele faz igual, mais ou menos igual, né? Mas uma das maiores rivalidades hoje é o Romero e a bola. Vocês pegam no pé do Romero porque o cara é paraguaio. Tá sim. Ô Sombrinha, você tá contabilizando quantos ouvintes corintianos falam? Não, na boa, deve estar assim, de todos que se manifestaram, isso deve estar 28-1, um negócio assim. É humano. Aqui o Mano, ele falou, pô, vou lá na sala ligar e passar por ouvinte. Ô, Mano. Diga. Tá 6-6, hein? 6 eliminações e 6 classificações. Nossa. Lá na arena, hein? Tá difícil, hein? Nossa. Então, cara, eu dei até a sugestão na hora do programa hoje lá na Fox, na hora do almoço, vou repetir agora. Tá muito tarde agora pra você tirar o jogo do São Paulo ali da Arena Corinthians. Então, caso o Corinthians avance pra final do Campeonato Paulista, coisa que eu acho que vai acontecer... tem que mandar a final contra a Ponte no Pacaembu, cara. Nossa! Que medo, hein? Uai! Ih, rapaz! Uai! Tá com medo da casa? Que loser, hein? Não, mano, medo de loser. Como assim, meu? Tem que mandar benzer, RG. Estádio maldito. RG, se tá 6-6, significa maldito. Que domingo é que tá saindo. É o cemitério, lá tem o cemitério, né? De um lado cemitério do outro. De índio, então. Não, rapaz, mano, o bagulho é o seguinte, coloca a RG número 2. É um entulhão lá. Não, mas eu sei que é minha casa. Tá com medo, toma leite. É o seguinte, faz um... Por exemplo, você assistiu... Vocês já assistiram, Vieira? Vocês já assistiram aqueles programas aí de fantasma no lar? Sei. Que passa nessas TVs a cabo? É a casa do cara, mas quando começam algumas zicas aí acontecer dentro da casa, dá uma defumada, o maluco sai, chama um especialista aí pra tirar os espíritos ali, os caça-fantasmas, depois dá uma defumada. Volta. Ghostbusters! Né? Então, com a arena tem que fazer a mesma pegada. Eu não tô entendendo mais nada, Shadow. RG, na Zona Norte tem o Chora Menino, lá é o Chora Galinha. É, o Chora Galinha. Nossa! Chora Galinha. A última galinha que eu vi chorando foi sua prima contra Gretino, galinha. Pode falar, bicho, não tenho prima, não tenho irmã. Tem sim, todo mundo tem prima. Ó, eu já falei, eu tenho uma dica, coloca um copo de sal grosso com água atrás da porta na entrada do Itaquerão. Arena Corinthians. Só não deixar o Mota aí lá na arena, porque acho que ele enterrou um sapinho lá, fez um trabalho lá. Não, eu só queria perguntar... O Mota, você vai pegar muito mais que sapinho, velho. Eu só queria perguntar uma coisa pro cidadão aqui. Pra quem? Pro senhor mesmo. Pra mim? Não. Você falou cidadão. Isso aí. Fala, ó. Vai tirando sal que tem sapo na arena lá? Vem cá, quanto tempo que o Grêmio não belisca um título lá no Olímpico? Não, peraí. O Olímpico já morreu. Não. No Sul? Não. Você não entendeu o que eu falei. O Olímpico, sim, até ser destruído, e pode pegar a Arena Grêmio agora. Eu tô botando o Olímpico na parada, sim. Peraí. Vocês são loucos, eu sou campeão da Copa do Brasil, seus doentes. Acorda, eu ganhei a Copa do Brasil agora do Atlético Mineiro. Mas não foi lá, foi fora. Foi fora o teu brioxo. Olha aqui, ó. Eu sou peita campeão da Copa do Brasil. Deixa eu falar um negócio. confirmar, né? Pessoal, deixa eu falar um negócio. A Carol Portalupe, ela se jogou isotônico. Ô, mano, deixa eu só falar um negócio, mano. Então deixa só. Traz o Benjamin pra cá, tira o joguinho que ele tá jogando ali, ó, mano. Você vai ressuscitar o... Não, mas o Grêmio, não, mas peraí. Deixou o Vieira deitar em você. Não, mas peraí. A colocação do Benjamin... Tem que engolir, ué. Não, mas peraí. A colocação do Benjamin, ela era pertinente porque o Grêmio fazia quanto tempo? 15 anos. 15 anos, 2001. Desde 2001 que o Grêmio não ganhava nada. Aí que o queridão ali tava roncando. Aí eu acostumei com isso. Aí ele tava roncando, ele quis pôr o Olímpico. Juro que eu esqueci do título. Ô, Hussein, um abraço pra você. Bom feriado, bom fim de semana, tudo de bom. Valeu, Sombra. Valeu, pessoal. Abraço pra todos. Boa. Valeu, cara. Manda um abraço pro Saddam. Tá lá, não, agora não. Não é o Hussein? Não, mas é o outro. Ah, tá. Esse já foi. É o outro, tá, já foi. Abraço, até mais. Esse Hussein aí já... Parou. Parei. Tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu. Eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto, mano. Era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode estar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Transparência, redução de gastos e participação do cidadão. São essas as premissas que conduzem todos os trabalhos realizados na Câmara Municipal de São Paulo. Já foram implantadas 3 CPIs. A dos grandes devedores, que apura o porquê da não quitação dos impostos municipais. A CPI da migração e a CPI da violência contra as mulheres. E também aprovou em tempo recorde a lei da pichação, que torna a cidade mais limpa. É a Câmara Municipal de São Paulo trabalhando para melhorar a vida de quem já vive aqui e a de quem ainda nem chegou. Câmara Municipal de São Paulo. Estádio 97. Temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp, que você manda pro 94-353-0150. 94-353-0150. Oferecimento de HDI Seguros? É de bate pronto? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala aí, galera do estádio. Aqui é o Everton, beleza? Boa noite. Ô, Sombra, faz um favor pra gente aqui, ó. É só uma dica aí pra quem assiste o programa pela estúdio ao vivo aí. É, coloca uma tarja no Mota. Ele tá muito gordo, cara. Isso aí é uma apologia à obesidade, olhar pro Mota. Valeu, Sombra. Até mais. Abraço, galera. Ah, mas eu acho que você ficou olhando o Vieira. Não, ô, Maria Gadu, dá uma segurada aí, velho. Você tá aqui, tá nas... eu tava atrás das câmeras. Calma, Maria Gadu, calma. Pera. Ele tá confundindo. Mas não, aqui não, aqui no índice gordices. Não tá. No índice gordices. Ah, você é top. Peraí. Não, é o Mota. Atenção, não. Para. Mota ou Vieira? Mota, pô. 97 quilos. Vocês se importariam dos dois ficarem em pé, um ao lado do outro? Vocês estão de brincadeira, né? Velho. Olha comparar, o tamanho, né, do Mota. Olha a chupeta de baleia e olha pra mim. O Mota tem 1,20m, velho. Você Mota... sabe, ô Vieira, você sabe que o Mota é uma pessoa que eu, particularmente, tenho... Você tá ganhando, Vieira. Não, sensação. E outra, eu sei que eu tô gordo. O Mota, você não consegue nem respirar, velho. Tá parecendo um magro da dupla gordo. Peraí, eu sei que eu sou mais gordo, eu tô gordo, só que é o seguinte. Tem mais gordo. O que que acontece? Eu sou baixo pro meu peso, esse que é o problema. O quê? Tem gordura nos olhos, velho. Eu sou baixo pro meu peso. Eu sou gordura nos olhos, velho. Olha, você concorda comigo? Claro, um homem sem barriga. Se eu tivesse 2,15 embaixo do olho, se eu tivesse 2,15 eu tava magro. O quê? Duas bochechas. E outra coisa, um homem sem barriga é um homem sem história. Isso aí é o mais falou importante. Falou o mestre. Isso aí não é barriga, é a gangorra do amor. Boa, Ale. Eu adoro ser gordo. Agora, o Mota tá com mais gordura que telefone de açougueiro. Olha, agora vai querer beijar o Alê. Não, não começa. Atenção. Ah, tá aparecendo na televisão. Foca na barriga do Mota, foca. Nossa. Foca na barriga do Mota. Ah, Mota, você tá sem sutiã. Não, Vieira. É isso. Ô, Vieira, se a tia mãe ia ficar do lado dele... Não, do lado dele. Mas levanta também a camiseta. É. Quem pediu uma porção de torresmo? Olha aí, que cena. Olha aí. Rapaz. Olha aí. Mano, que é isso, velho? Ai, que nojo! Nossa, que merda, hein, meu. Puta, que nojo! Eu sou mais magro que o Mota. Meu, que cena asquerosa! Ah, já vimos, obrigado. E ele deixou o Vieira. Não, a verdade é que eu mostrei que eu sou mais magro que o Mota. Olha, é o Zé Maia da, do. Vocês do viram estádio, que eu sou mais magro que o Mota. Você tem quantos quilinhos, filho? Vamos lá, vai. Ah, eu não sei, não me pesei, pô. Ah, mas... tá bom. Eu tenho 97 quilos. Que não, cada perna. Ah, 97, Mota? 97, mano, você pesa quanto? Eu tô com 87 hoje. Você tem 10 quilos só a mais que o mano, Mota? Putz. Eu tenho 97, quer apostar? Tá com mais pneu que a fábrica da Pirelli, filho. Pessoal, faça sucesso. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Boa noite, pessoal. Thiago aqui da Zona Leste. E aí? De acordo com o que vocês estão falando aí do Rodrigo Caio, vocês não acham que seria interessante talvez o Lucão entrar no lugar dele aí no clássico domingo? Porque deu pra ver que ele sentiu aí a polêmica e talvez o vestiário pesado contra ele, né? Um abraço pra vocês aí, vamos tricolor, dá pra ganhar das galinhas. Inclusive o Rodrigo Caio, mano, galinha, não sei a quem ele se referiu, mas o Rodrigo Caio foi o mesmo que falou que dava uma tremida quando subia na escada do Pacaembu e via fiel lá em cima. Será que ele vai tremer também lá na arena? Porque o cara agora tá com o alvo no peito, Motinha, é verdade, tem São Paulinos aí que estão meio pé da vida com o cara, mano. Eu acho que se tirar ele agora vai ser pior. Então, mas se numa dessa ele entrar e errar contra o Corinthians, assombrar, assim como o Lucão também errou, e a torcida de São Paulo criou talvez ali um... Claro, não dá pra comparar o Rodrigo Caio com o Lucão pela história de ambos. Mas o Lucão, ele começou a ser extremamente criticado pela torcida do São Paulo depois clássico, daquela falha contra o Corinthians. Olha, eu vou te falar um negócio. Será que não pode virar o jogo consigo, pra cima do Rodrigo Caio? Não passa nem pela minha cabeça, que possa passar pela cabeça do Rogério Ceni e não escalar o Rodrigo Caio. Seria um dos maiores absurdos, uma das maiores faltas de apoio, é maior de tudo. Já chega a falta de apoio aqui. Depois o presidente falou, o Raí falou, o presidente falou, peraí, Raí falou, todo mundo sai em defesa do Mota. Mas a questão do Rodrigo Caio não é nem eu, Vieira, pura e simplesmente escalá-lo na partida e falar, vai lá e joga, tô te apoiando. O apoio, eu acho que ele tem que ser muito maior que apenas uma escalação. O Rogério Ceni, eu acho que ele foi muito infeliz naquela declaração que ele deu, inclusive falando aí de forma irônica. Todo mundo faz isso. Uhum. Todo mundo faz o fair play. Vamos parabenizar o Rodrigo Caio. Eu entendi como irônica aquela declaração também dele. Entendi, mas ele foi irônico. Eu entendo que, por mais que o Rogério queira, talvez, aí valorizar o Rodrigo Caio e dar uma moral pro cara escalando ele dentro de uma partida contra o Corinthians, eu acho que o apoio tem que ser muito maior do que isso. Agora, tem muita coisa. O Rodrigo Caio falhou no jogo do Cruzeiro? Falhou. Assim como ele também deu o passe, né? Ofereceu a cabeçada para dentro da área. Se recuperou e culminou no gol do Gilberto. Ok. Agora, gente, também pode ser uma coincidência. O cara pode ter tido um dia infeliz, independente do que aconteceu no fim de semana. Porque é um cara que tem personalidade, né? Pelo menos tem demonstrado isso na sua carreira. Agora, mas se foi uma coincidência infeliz. Agora, eu não acredito no Rodrigo Caio muito mais tempo no São Paulo, não. Isso independente do que aconteceu. Claro. É um jogador que tem mercado e já poderia, inclusive, ter se transferido para o futebol europeu. E a tendência é que ele saia mesmo. Acredito que no meio do ano deva ser negociado. Vai ter um agente bom que faz grandes bons negócios. Ah, agora, uma pergunta que ninguém fez, Sombra, que deveria ser feita, é o seguinte. Vamos ver aqui entre nós. Vieira, você é gay? Bela pergunta, né? Falou aqui o João Saldanha. Fazer uma pergunta inteligente que ninguém fez. Não. Vamos ver qual que é a pergunta inteligente. Benjamin, eu vou te fazer a seguinte pergunta que ninguém fez. Foi desumilde agora, mídia, hein? Eu não vi em lugar nenhum ser feito. Foi desumilde agora. O Rodrigo Caio... Foi muito legal o que ele fez, o gesto dele de avisar o cartão, de um lance que não mudava nada a história do jogo. Foi um lance com o goleiro do São Paulo. Já sei onde você vai terminar, todo mundo falou a mesma coisa. Não, ninguém falou. Se fosse um gol, se fosse um lance decisivo, se ele tomou a mesma atitude... Agora, nesse próximo jogo, você acha que ele faz? Ah, todo mundo falou isso, já no dia. Ah, no próximo jogo. No próximo jogo. Já falou isso quem tá vendo a TV Senado que você tá acompanhando? Você acha que ele faz? Essa é a pergunta inteligente. Ué, ontem na saída do jogo, ela perguntaram pra ele se ele faria novamente. E ele próprio disse que ele não se arrepende do que ele fez. Ele falou: minha resposta é essa, não me arrependo do que eu fiz. Mas por que ele só engorda? Por que ele não faria, Vieira? Eu não sei, cara, ele tá sofrendo uma pressão. Não, você concorda comigo, RG? A partir do momento que ele disse que ele não se arrepende do que ele fez, pode ser que ele faça novamente. Agora, coisa maluca, né? O cara foi honesto e aí tem uma repercussão absurda. Se ele tivesse sido desonesto, não teria repercussão nenhuma. É, agora... Falaria no outro dia e pronto. Não, a repercussão rapidinho. É ser cima do árbitro. É. Né, que o árbitro tá cego, não tá vendo. Ah, mas a pergunta não é de todo mal, mas eu acredito que o Rodrigo Caio manteria a postura dele. Agora, mas num lance decisivo, o que vai acontecer daqui pra frente no futebol, pelo menos a curto prazo, nos próximos jogos aí, é que muito lance vai acontecer e muita gente vai julgar que são lances semelhantes ao do Rodrigo Caio e vai cobrar do jogador uma atitude igual do Rodrigo Caio, mas talvez em lances que não sejam do mesmo contexto. Uhum. Entende? Porque vai ter lance que o zagueiro vai estar lá disputando um lance e que ele realmente acredita que ele tem razão e que o oponente não tem razão. Uhum. Vão cobrar do cara uma atitude de entregar, tá certo? Mas dentro da consciência do cara, dentro do campo, não, ele acha, não, eu tenho razão nesse lance. O Sombra, Real Madrid e Bayern, na terça, eu me lembro que foi do Real Madrid, que deu uma porrada de fora da área, o Neuer fez uma defesa absurda. O juiz não deu escanteio, não sei como, nem o bandeirinha. O Neuer não levantou a mão pra falar, ó, juizão, foi escanteio. É o seguinte... É isso que eu tô falando, Benjamin. É o seguinte, o futebol negócio, é paralelo, cara. Esse negócio de honesto ou desonesto... Eu não vou. Deu até polêmica lá. O que eu falei é o seguinte: se eu fosse jogador, eu acho que eu não teria feito aquilo. E eu não me considero uma pessoa desonesta. Não, desculpa, não me considero uma pessoa desonesta. Eu admiro o Rodrigo Caio porque acho que ele teve uma frieza e uma coragem muito grande. Aí as pessoas fazem umas comparações que não tem nexo. Ah, quer dizer que se você achar uma mala de dinheiro no metrô, você não vai devolver? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro. Também quem nunca jogou bola aqui, nunca roubou um lateral. Ninguém aqui. Não tem nada a ver. Ninguém aqui nunca roubou um lateral. É o modo de dizer. A bola não bateu em você. Desculpa, eu nunca roubei uma. Eu acho muito fácil. Desculpa, meu. Eu acho muito fácil. Eu acho muito fácil as pessoas julgarem ou condenarem sentado no sofá, na poltrona, no ar-condicionado, né? Discutindo, 3 horas depois, analisando. Agora, na hora, cara. Quer dizer, você tem momentos pra ser ético, então. Não é momentos pra ser ético, cara. Então quer dizer que desde que aconteceu, desde que o futebol foi inventado, todo mundo é antiético. E nem os caras citam lá, o Maradona é antiético, o Nilton Santos foi antiético. Talvez seja o Maradona, mesmo. O Maradona sim. Talvez, senão a gente entra naquelas que nem o Mano pode falar, um paralelo. Tipo assim, da impressão que existe uma lei pro futebol. O cara apronta no futebol, ele fica na delegacia 3 horas. Se for fora do futebol, for numa estação de metrô, ele vai ficar 3 meses. Então dá a impressão que... Quantas vezes você vê torcedor falar, ah, eu gostaria de ganhar lá, vai, vamos supor, do Corinthians e Palmeiras. Ah, gostaria de ganhar do Palmeiras aos 47. O torcedor é outra coisa, Benja. O jogador é profissional, ele vive daquilo. Ética é pra todo mundo. Mas é que tá, Benja, é um outro cenário. O jogador, ele é profissional do futebol. Então, o torcedor, então, ele vive do futebol pela paixão, então, mas ele não ganha dinheiro com aquilo. Outra coisa que eu te pergunto, em 62, quando lá o Nilton Santos deu um passo pra dentro pra fingir... Foi pênalti, o juiz deu? Passo pra fora, né? Pra dentro, foi pênalti? Não, ele deu um passo pra fora. Ele fez o pênalti e deu um passo pra fora da área. Deixa eu perguntar, então naquela época não existia ética, não existia valores? O mundo mudou. O mundo não, mudou o quê? Existia ética. Ética, desde que o mundo não, começou. Eu concordo com você, valor futebol... é valor. Mas eu não era amigo pra ter discutido aquele lance. Mas se tivesse acontecido hoje, eu discutiria e teria dito que ele foi antiético também. Em 2005, você falou aqui no programa, puta, que absurdo essa vitória, esse negócio do Corinthians contra o Inter. Okay. Nossa, foi um absurdo. De fato. Okay. Isso é um brincadeirão. Mas peraí, gente, em 2005, eu fui o primeiro a levantar a bandeira que deveria paralisar o campeonato 18 brasileiro. 18 anos de programa, não falando de outra coisa. 18 anos de programa aqui, eu quero ver um dia que a gente falou aqui. Eu falei, a gente, não tô falando você, eu também. Que o time ganhou e falou, não, olha, eu posso falar? Hoje eu não vou zoar. Pô, foi ganhar. Mas Benja, a gente entra no quesito, não, torcedor que eu acabei de citar. Não. Eu não tenho torcedor. O jogador, ele depende daquilo, Benja, então, pela maioria da profissão. Então entra o mundo paralelo. Nós somos torcedores, aí não tem ética, não tem valor. Tá vendo? Mas não dá pra comparar, não é isso. Não dá pra comparar a postura que o jogador tem que ter dentro de campo e a postura que o torcedor tem que ter fora. Se o teu time ganhou um jogo escandalosamente roubado, Você tem que chegar no dia seguinte aqui e falar, olha, eu não vou comemorar, porque foi um escândalo no meu time, ou tô falando errado. Mas você, é um pode, citar, você pode citar que foi um escândalo, não, por que não? Não. Ué, você cita que foi um escândalo, mas então, você não tem culpa daquilo. Então, ué... Mas olha, e o Rodrigo Caio também não teria. Mas eu vou tem um árbitro lá para isso. Eu vou recorrer, mas ele dormiria de consciência tranquila. Olha, eu vou recorrer a um jogo recente. Não dormiria, se ele não tivesse dito. Um jogo recente de Palmeiras e Corinthians, quando teve aquela expulsão injusta. Eu vi torcedores, e olha, eu sou São Paulino, e a gente interage com corintianos, com palmeirenses, etc e tal. Eu vi torcedores dos dois times falando, meu, estragou o clássico. É, tudo bem, óbvio. Corintianos comemoraram no final a vitória, óbvio que comemoraram, né? Mas naquele caso, o Corinthians era o prejudicado da história, porque o jogador não deveria ter sido expulso, ok. Mas eu vi palmeirenses beneficiados naquele lance que me escreveram na hora, no Twitter, falando assim, porra, Sombra, meu, melou, tirou a graça do jogo. Ok, eu vi o comportamento do cara naquele momento, no Twitter, você entendeu? Mas teve gente que se manifestou dessa maneira. O Tietchan lá na live, lá no céu, onde escreveu, dane-se, traíra. E eu recebi vários de Palmeiras, ah, o Gabriel que se dane, ele que se ferrou, saiu do Palmeiras. É, merece gente, uma... Não tem isso aí. Mas é difícil você medir reação, manifestação de torcedor. A pergunta foi boa. Torcedores criticaram o grafite, porque o grafite não deveria ter feito o gol, porque deveria ter deixado o Corinthians cair. E aquele Palmeiras e Fluminense que falaram pro Deola, entrega? Deola. Aí fizeram couro atrás do gol. De ética. Mas o grande problema é o seguinte, você medir essas coisas. Aqui a gente fala, torcedor é passional, gente. Mas a gente não tem como medir, porque não é feita uma pesquisa mostrando, foi a maioria dos torcedores a favor disso. Sim. Foi aquele, um grupo dentro do estádio. Você sabe que a maioria, a gente não pode, é a maioria. Você acha que 18 anos de programa, a atitude do Rodrigo Caio, teve reprovação ou aprovação do torcedor do São Paulo? Na maioria. Eu acho o seguinte, quando ele se manifesta publicamente, o torcedor, ele fala que foi legal pra caramba. Quando você conversa com o cara, você tá conversando... Pô, eu converso com um monte de amigos São Paulino. O cara fala, pô, o cara tá de sacanagem. Mas aí quando vai postar no Twitter... É público, pô, legal, né? É público. Pô, parabéns. Pô, legal. É isso aí, mano. É a hipocrisia, a demagogia, o falso moralismo. Não é. Se você conversa com o teu amigo São Paulino aí, quando você estiver lá conversando na porta do estádio, estiver jantando, o cara fala, pô, ele babaca. Tá de sacanagem, né, meu? Pô, podia ter tirado o jogo, pô, contra o Corinthians. Gente... E eu não tô aqui pregando não, a honestidade. E pesou mais exatamente isso, a história do Jô. Porque se ele fica calado, o Jô não jogaria. Aqui, ó, eu vou te falar um negócio. O segundo jogo agora. Isso facilitaria, entre aspas, pro São Paulo. Então, e isso, o São Paulino, o torcedor, ficou muito puto. Só um minuto, quer ver como as pessoas são hipócritas? Se o mesmo lance tivesse acontecido contra a Chapecoense, fica um pouco bonito. Olha, que puta atitude. O Michael teria vindo no dia seguinte, pô, que legal. Ou eu tô falando mentira? Não, lógico que não. Não tem um peso. Gente, tô falando mentira. Não. Contra o Corinthians. Então, é a ética seletiva. Contra o Corinthians. É clássico contra também, Corinthians, né, no Morumbi. Mas que se dane, Vieira. Você é pra falar de ética. Para, ou gente. O cara é ético ou não é ético. Não, não, quer não, dizer, quando a Chapecoense, aí vão exaltar que é uma atitude bonita. Contra a Chapecoense, Rodrigo Caio ganharia uma placa. Ou tô falando mentira? Não. Então, mas aí que tá. Esse é o grande problema. Você tá pensando ou você tá... Esse é o grande problema. Não, tá nem ligado. O que eu tô pensando é se a gente deve cobrar sim ou não os políticos. Você sabe por quê? Em relação à questão de comportamento. Mas é diferente. Não, não é, Benjamin. Não é diferente. Gente. Não é diferente. É que nunca foi feito. Eu acho que não se pode. A gente tá discutindo porque nunca foi feito isso. Eu acho que não se pode generalizar. Não, já foi feito sim. Teve jogo. Você tá na estrada, RG. Teve jogo aí. Você tá na estrada, Santa Isabel, 140 por hora, ninguém te multa. Aí tem um posto rodoviário lá na frente e fala: ô, seu polícia, tudo bem? Você só pode me multar que eu tava 140, você faz isso? Não, mas eu já dei exemplos aqui. Mas com você faz isso? Lógico que não. Eu já dei exemplos com relação a isso. Você passa, tem um acidente, você diminui a velocidade, vai, passa devagarinho, obedecer. Passou 5 minutos, você taca o pau, você vai embora. Mas ali você não tá prejudicando ninguém. São questões. Não. Você bateu em alguém. Você tem uma lei. Desde que você não bate em ninguém, você não tá prejudicando ninguém. Não é questão de prejudicar. Agora o Rodrigo Caio, ele poderia prejudicar alguém que não teve a intenção de fazer aquilo e foi ele próprio que pisou no goleiro de São Paulo. O problema é do árbitro, ele tá lá pra isso. Não, mas peraí. É por isso que tem juiz. Mas peraí, você condena ou você absolve o Rodrigo Caio pela atitude que ele teve? É isso que eu quero deixar entender. Eu achei sensacional o que ele porque fez. Eu achei que ele foi macho pra cacete. Não, foi isso que eu falei. Então, quando eu uso o termo, eu falei a mesma coisa que você, fui macho. Pô, macho por quê? O cara é honesto, não tem que ser macho. Lógico que tem que ser. Você tomar uma atitude. Pelo contexto, ele foi macho, sim. É isso que eu falei. Agora, é lógico. Honesto e macho. É lógico. Pelo contexto, sim. Eu jamais condenaria um cara por ser honesto. Eu tô discutindo o outro lado da moeda. Tô discutindo a malandragem é permitida. Tô discutindo a hipocrisia, os falsos moralistas e a demagogia. É diferente. Ah, mas eu faria o mesmo que o Rodrigo Caio, cara. Olha, é um assunto. Não, é sério, cara, porque assim, é um assunto complexo. É um assunto realmente complexo. Eu não vi. É tão complexo que foi a primeira vez que aconteceu esse rebuliço. Mota, eu não vi os franceses. Olha, um absurdo aquele gol do Henrique que classificou a França pra Copa. Imagina. Que tirou a Irlanda com um gol escandalosamente com a mão. Mas... eu não vi o povo francês falar, gente, tá errado. Por quê? Porque classificou pra Copa. E eu não vi nenhum brasileiro também crucificar quando deu um pênalti na seleção brasileira contra a Turquia. Fora da área, Luizão. É que a gente vai achar... Todo mundo quer, foi o campeão do mundo. E a estreia contra a Croácia na Copa do Mundo? Que o Fred se jogou no chão e foi... não dá, não! Nishimura. O próprio Galvão Bueno falou, desculpa, viu, Ale? O próprio Galvão Bueno, não, na época... contra a Argentina, meu amigo, não sei o quê, é muito mais gostoso, não sei o quê, o pão, é pênalti, aquela coisa toda. Diga, Ale. Ah, é que eu acho que a gente vai achar vários exemplos de equívocos. E até na nossa vida pessoal a gente vai cometer deslizes, como o Beja citou, o negócio do trânsito e tal. Só que eu acho que quando acontece um lance como esse do Rodrigo Caio, eu acho que não só a gente tem que aplaudir, como tem que servir de exemplo pra gente. Porque um gesto desse em qualquer área, seja no jogo, seja no trânsito, seja na arte, seja na música, eu acho que a gente tem que repensar. Uma coisa você falou bem, que eu acho que nós somos uma hipocrisia constante. É. No dia a dia nosso, às vezes a gente toma atitudes num dia e no dia seguinte a gente se contradiz. Nós somos, às vezes, meio assim, não é hipócrita, mas é, como posso dizer, contraditórios. Não é nós uma luta... bem contraditórios no dia a dia. Não é uma batalha simples, mas eu acho assim, eu ouvi muita gente falando, isso não vai adiantar pra nada o que o Rodrigo Caio fez. Pra mim, adiantou. Eu tocou um sinal pra mim. Falou, pô, será que eu não posso ser um pouco melhor? Será que eu não posso ficar mais... atento. Mas dentro do campo, você acha que vai mudar alguma coisa? Eu vou tentar. Mas a questão não é saber se vai mudar, né? Você tem que pensar... Se mudar pra você, Sombra, se mudar pro RG, se mudar pra você, um pouco de pessoas... Foi legal que trouxe à tona a discussão, né? Gente, se o São Paulo, se quarta domingo, tem um lance e o jogador de São Paulo fala que foi pênalti. Vou matar o cara, gente, para. Mas eu não tô preocupado também. Mas eu acho que não acontece. Beijo, eu não tô preocupado também se eu conseguir vencer a maior parte dessa briga, dessa batalha que é difícil. Eu não tô preocupado se eu vou ganhar alguma coisa em troca, não. Eu quero ser melhor e fazer o bem pra mim. E depois a vida, se ela quiser. Não, você fica em paz com a sua consciência. Ah, então, mas ele fez o bem. E eu acho que aí você não tem que esperar o retorno, se vai ter. Não, ele fez o bem porque ele quis fazer o bem. Mas infelizmente ele vai pagar o preço. Aí se por azar vai o Rodrigo Caio, o João faz dois gols no domingo, é pior ainda, tá vendo? Tá vendo? Olha lá, mas aí é o mesmo torcedor que condenou o grafite por não fazer pênalti. Mas esse cara, nada mexe com esse cara. Esse cara nada mexe. É o mesmo perfil de torcedores. Não é um ou outro, não é um ou outro. Gente, eu lembro na época da MSI, quando meus amigos falavam pra mim, ô, mas tá preocupado, dane-se de onde vem dinheiro. Que interessa que vai não, mas você tá, pegando o que é a prática das pessoas no dia a dia. É isso. Você tá pegando o que é a prática. Ok. Mas é que existem vários pontos de vista. O que você tá falando é uma verdade também. Mas o que ele tá falando, mas pra mim foi um alerta. Fala assim, porra, cara, será que quando eu estiver jogando amanhã uma pelada, não sei o que lá, vou seguir o exemplo. Ou seja, mesmo na rua, ou mesmo no meu dia a dia, ou no trabalho. A pelada não tem nada, velho. O cara tá lá no estádio do Morumbi, 60 mil pessoas. Então, por isso que serviu como exemplo pra mim. N coisas envolvidas nisso. Isso. É difícil, eu não tô, veja bem, eu não tô falando que o cara tá errado, tô falando que o cara tá certo, mas tô falando que ele é corajoso e macho. E não acho que isso será um divisor de águas. Não, infelizmente, eu não acho. Eu também acho que não, mas se o cara fez isso nessas circunstâncias que o Beja citou, por que eu não posso fazer isso no trânsito? Por que eu não posso fazer isso no metrô? Por que eu não posso fazer isso aqui com o RG? E tem mais, mais. Porque embora sejam em circunstâncias diferentes, mas todas eles falam de honestidade. De fazer o bem, de fazer o certo. A gente dá uma relevância pra esse negócio do Rodrigo Caio, que é pra dar, porque ela não é pra ser essa baita relevância toda, porque não foi um lance capital. É o que eu tô te falando. Certo? Não foi um lance capital. E não é que o Rodrigo Caio falou pro árbitro, ó, não é pra dar amarelo. Ele falou, ó, quem pisou fui eu. O árbitro poderia também ter falado, segue o jogo. Então não foi um pênalti, não foi um gol, não foi um cartão vermelho. Foi nada disso, mas deixou, hein? O jogo jogar domingo, né? Mas é outra história. Isso é outra história. É o cara isso que é faz gol em todo clássico. Isso é outra história. Mas bom, não foi o lance capital do jogo. Vai ganhar assim mesmo, velho. É isso aí. Ô, mano. Sim. E se ganhar roubado, você vai comemorar segunda-feira? Ô, lógico. Viu? Olha lá, tá vendo? Ah, mas você quer esperar a ética do Mota? Exatamente, isso que eu ia falar. Falou sim, é o Atlético, cara. Ô, Mota, 2x0 de São Paulo, 2 gols de pênalti que não aconteceram. Você vem aqui segunda-feira. O que eu vou fazer? Eu não sou juiz. Eu vou comemorar do mesmo jeito. Você deveria ter vergonha. Ah, falou. Ué, então ninguém comemora nada aqui. Então ninguém comemora nada aqui. Porque eu duvido que nunca. Foi o que eu falei agora, nesses 18 anos está 97. Então ninguém comemora nada aqui. Teve alguma vez que alguém que me pegue um programa aqui. Olha, eu vou chegar segunda-feira e falar assim, ó, desculpa, gente, hoje eu não quero falar. Não, mas desculpa, Ben, já é a mesma coisa que eu chegar amanhã lá, por exemplo, desculpa, Corinthians. Bruno, e falar, gente, ó, por exemplo, Bruno, é normal matar alguém? Ele vai falar pra mim, é. Ah, a mesma coisa, você perguntar isso pro Mota, é a mesma coisa, proporcionalmente. Nossa! Ah, é. Ah, vai falar besteira. Ó, se sou eu, você fica, fecha, tá vendo? Tá vendo? Agora você pulmando, você pipoca, né? Não. Se fecha, é mó besteira. Tô falando, eu tô falando que ele falou uma besteira gigante. Se sou eu que falo isso aqui, não, o estúdio falou, falou M gigante. Não, peraí, o Mota é o Bruno da língua portuguesa. Pois é. É, história. É uma outra história isso aí. Agora, mano... O Arque de Holanda treme. Alguns minutos antes desse assunto ético ou antiético... Nós tivemos aqui uma exibição de banhas dentro do estúdio. Sim, você viu? Nós tivemos aqui o Mota e o Vieira tirando suas camisas e comparando barrigas. Que cena constrangedora, e quando a pessoa tira a camiseta, ela abre a asa. É verdade, cara. É verdade. O que que você presenciou, mano? Sombra, o Vieira, cara. O que tem, o Vieira com uma sudorese. Você é louco. Afe Maria. O Vieira, velho, com uma nhaca, cara. Tava ruim, hein? Pizza de alho, cebola, ovo. Nossa senhora. Sabe quando você abre aquela caixa de pizza lá, que é aquela pizza de mussarela coberta com alho, velho? Até transbordando. Era isso que eu senti. Sabe quando, por exemplo, você tá cortando cebola sem estar embaixo d'água? E começa a arder o seu olho? Sei. Foi isso que eu senti, velho. Sabe quando você tá no estádio, Sombra, aí chega lá o batalhão de choque com aquele spray de pimenta que você sente de longe que eles chegaram? Aí começa a arder o olho, foi isso que eu senti. Essa experiência ainda não tive. Provavelmente você teve algumas. Algumas inúmeras. Mas foi isso que eu senti. O torcedor que deve estar agora no carro também sabe o que eu tô falando. Então, pra vocês, galera, o negócio é o seguinte. Olha a dica. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Viu, Marquinho Gabriel? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar a corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3. É ou não é? É, moleque, você sabe que é. E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Você vai poder transpirar, você vai poder correr, você vai poder se jogar de um lado pro outro, no crossfit, na musculação, no jiu-jitsu, na natação. Você nunca mais vai feder, cara. Porque ele oferece 72 horas de proteção. É, rapaziada, agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, eu tenho certeza absoluta que Bozano Extreme 72 horas te dará muito, muito, muito, muito, muito mais proteção. E ó, o ouvinte que for esperto, o ouvinte que for ligeiro, o ouvinte que for bam, bam, bam, o ouvinte que for o number one, o ouvinte que for o cara, ele liga aqui no Estádio 97 e diz o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Não é que ele concorre, não. Ele ganha. Ele leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila, não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. Lembrando, hein, ó, terça-feira que vem, ó. Já tem hoje, mas amanhã, tá sábado e domingo, hein? Não tem estádio. Segunda-feira, esses são dias onde vão passar. Nossa. Opa. Tá chegando, hein? E tá passando o nosso Fórmula 1 aqui. É a nossa promoção Estádio 97 na Pole Position. Na terça-feira, o primeiro ouvinte a entrar no ar aqui no Estádio 97, ao vivo, pelo telefone 3284-7097, e acertar quantas vezes ouviu passar o nosso Fórmula 1 em qualquer dia de exibição do nosso programa, vai para Barcelona assistir o GP da Catalunha, conhecer um dos lugares mais bonitos da Europa, um dos mais expressivos da Espanha, e vai comer bem, e vai se divertir, e vai no Parque da Ferrari, e vai visitar tudo que é ponto turístico bacana de Barcelona, dos arredores, e vai ver o GP da Catalunha, e tudo isso também é assessorado pelo Bar, o nosso produtor e seu macho. Ah. É o Crisão. O Crisão. Crisão, vai, caminhoneira. Vai levar o Crisão, Bá. Porque o Bá, ele é casado com uma caminhoneira. É. Não é não? É. Você apanha da esposa, caramba, Bá? Velho. Apanha? Apanha. Ela não alimenta ele, você não tá entendendo. Ela alimenta? Não alimenta? Não alimenta. Aliás, ele vive de marmita e quem limpa a casa é o Bá. Sai daqui da rádio e limpa a casa. Aproveitando esse assunto aí do... Esse assunto do Bá e sua companheira, barra... companheiro, a Tammy Gretchen, nesse momento, ela se aposentaria como bidido ou menina? Menino. Menino? Menino. Mas então ela vai ficar mais tempo pra aposentar. Vai demorar agora. Mais. É isso que ela ficou arrependida. Foi esse o problema entendi. Dela. Bidido. É isso aí, sete na Pole Position, essa é a promoção. Apoie o turismo da Catalunha. Catalunha, muitos destinos em um só. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br e Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Vamos lá, agora é hora do momento sem parar. São três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Olha, toda vez que eu ouço essa música, essa trilha, fico ansioso. Sabe por quê? Por quê? Isso quer dizer, Mota e Vieira, que a estreia de Guardiões da Galáxia Volume 2 está cada vez mais perto, hein? Tá chegando, hein? O que vocês acham? Ah, eu acho que vai ser do cassete. Vai ser do cassete. Vamos no cinema todo mundo junto? A gente vai, marca um dia, vai todo mundo junto? Bora, vamos aí. Vamos. Vamos fechar? Fechou. Não, eu adoro o cinema. Eu também. Eu adoro o cinema. Vou. Não é por causa da propaganda, mas eu adoro o cinema. Eu não vou sentar do lado do Mota, que ele fica me burinando um pouco. Ah, mas ele não pode ir, porque ele não sente aquele esquema de arrancar o braço do meio pra ocupar duas cadeiras. Não, não é só esse o problema também. A gente vai ter que todo mundo assistir dublado, porque esse asno não sabe ler. Aí é o maior problema. Nossa, deu uma deitada em você agora. Aí a gente não pode ver legendado, porque eu não entendi essa que você falou, porque eu não sabe ler. Como eu não entendo a língua das baleias. Falou. Fala mais aí que eu não entendi. Cuidado, você já tá de baleia azul, hein, meu? Cuidado. Baleia azul não, é mal isso. Hein. Abriu a porta e empurrou pra fora. Ó, teve um casal que se matou aqui num hotel aqui perto, tinha a ver com a baleia azul? Eles estão desconfiados. O caso da baleia azul? Não, estão desconfiados. Sério? Matou se hospedaram num quarto do hotel. Um casal. Ficou Michael Jackson. O casal se hospedou e de repente, no final de semana sumiram, a família conseguiu encontrar o telefone da menina e achou, eles estavam no hotel e ele matou ela e depois se matou. Uhum. Hoje isso? 18 ou 19 anos, no fim de semana. 18 ou 19 anos o casal. Sério? Mas esse negócio dessa baleia azul também é uma cambada de idiota, hein, velho? Nossa. Mas, ó. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Samuel. Samuel do quê? Samuel Lisboa. Samuel Lisboa. E quantos anos? Consegui, baralho. Boa. Truco. Alwin. Caramba, galera. Putz, que emoção, velho. É nóis. Ô, Samuel. Nossa, mano. Calma, Samuel. Samuel Lisboa, 31 anos. Aí, Samuel Lisboa, 31 anos. RG. Ah, homenageei aquela música lá do... Samuel... Foi pro céu. Muito bom. Pensei que você ia fazer uma homenagem. Uma homenagem àquela famosa cantora. A Elis é boa. Elis é boa, muito boa, Elis. Elis Regina não era boa, Mota? Você fez cara, que você fez cara de moço, Elis Mota? Regina, pensei que era Elisa que você falou. Elisa? Elis Regina. É, quem é a cantora Elisa? É, uma dessas... Elisa? Não existe. Ah, não é Elisa. Ele é... Fala aí, você assistiu o filme da Elisa, RG? Não. Pô, assista, cara. É a gremista, né? Gremista. Assista. Gremista assista. Ela, a atriz que faz... Tem foto dela com a camisa do Corinthians. Mas é que ela é gaúcha. Eu tenho da Sabrina Sato com a camisa de São Paulo. É sócia do Grêmio, cara. Acho que a menina canta... Ela é sócia do Grêmio. Acho que a menina canta igualzinha, né? Lógico, é dublagem. É dublagem? Lógico. Enganaram a RG. Não, eu não vi. A parte que ela canta, ela dubla. Assistiu o filme, Benjamin? Assisti, é sensacional. Bom? A voz é da Elis. É com aquela Andréa Horta, menina, né? A menina tem hora que é impressionante. É, chama Andréa... Atriz... Andréa Horta. É excelente atriz. A Elis assiste, tá disponível aí. Eu fui assistir 3 vezes Falso Brilhante no Teatro Bandeirantes. Quando era, né? O antigo. Foi no, teatro, tinha, ela fez o Tuca também, não você fez? Já foi no Cine Olido, RG? Você assistiu o pornô e o Kung Fu, não? Teatro Bandeirantes. Hein? Você já foi no Cine Olido que assistiu um pornô e o Kung Fu e ganhava um suco de laranja? Existia, pô. Um suquinho, ganhava um suquinho? É, não era, gente. Ganhava uma laranjada? Você comprava pra assistir o pornô e o Kung Fu. Você estudou no ARC, Sombra, não estudou? Não, no ARC não. Não foi você que estudou? Lá na casa do Domingos de Moraes tinha o Jamor. O Cine Jamor. Cine Jamor, em frente do... lado da pista de Autorama ali. Em frente de onde foi a primeira residência minha na vida. Ah, então na Domingos de Moraes. Você lembra do Cine Jamor? Lembro. Mas o Jamor era Domingos de Moraes. Mas não era filme de sacanagem. O Jamor passava filme Jamor, normal. Não, eu assisti filme no filme Jamor, assisti os Trapalhões. Mas lembra onde era o Cartola? Melhor que o cinema eram os teatrinhos. Eu fui. Que tem lá. Ah, é? Pegou fogo. Tinha aquele teatrinho. Oh. Não. Tinha não. Pegou tem. Fogo. Tem ainda? O programa tá corrido aí, gente. Vamos atender o Lisboa aí. Samuel, vamos lá. Ô Lisboa, qual o seu bairro, meu? Eu moro em Arujá, cara, centro. Ah, é do lado do Arujá, é nóis. RG, nós é Santos Abel. Arujá. Não, Arujá a gente passa pelo Santos Abel. O RG já desovou o carro aí, mano, em Arujá. É, aqui é possível, é possível. Mas RG não faz isso não, velho. Certeza. Imagina, jamais. Mas é isso aí, velhinho. O RG, se tivesse pisado no goleiro do próprio time, talvez ele não dissesse pro árbitro e deixaria o adversário tomar amarelo. Você falou isso de coração? Não. O RG vivia escavando os terrenos dele lá em Arujá, em Santa Isabel. Então, nossa, o que é? Ele escava. Tá, ele tá cavando pra fazer piscina. O RG escavava o terreno pra achar alçado e vender na internet. Cuidado, hein, que segundo o Domênico tem a porra da mulher lá sem cara lá, só fêmur, no RG. E ô amigão, você torce pra quem? Tricolor. Opa! Tricolor! E por quê, rapaz? Samuel! Samuel foi nome de zagueiro do São Paulo nos anos 70. Paranhos e Samuel. O Samuel acho que veio da Ponte Preta, inclusive. Veio na época lá que veio o Chicão, que veio o Valdir Pérez. Mas outros tempos. O que você acha de Samuel L. Jackson? Bom, dependendo do filme, ele faz um papel bacana. Mas é bom. É meio zoadinho ele. Mas ele é igual o Morgan Freeman, né? Faz 1 milhão de filmes, não. Né? Não, Morgan Freeman é monstro. Esse é muito bom. Esse tá no top, hein? O Morgan Freeman, o Denzel Washington, o Nicolas Cage. Esse tá no top. Eles são garantidos, é sempre. Aí são Samuel. Muito. Robert De Niro. Concordo. De Niro também, verdade, gosto muito. Vamos lá, Sombrinha. Dá pra concordar que o São Paulo fez a melhor partida do ano, embora tenha sido eliminado, ou você tem plena discordância? Não, eu vou dizer que se entregaram, isso não dá pra negar, cara. Assisti o jogo ontem, até na última entrevista o Rogério havia sido questionado, né, que o São Paulo tinha acabado com o Arsenal, só tava cruzando bola. Ontem acho que o São Paulo teve um pouco mais de criação, teve um pouco mais de volume, né? Não vou dizer que foi... Posso dizer que sim, vai, comparando com um adversário que é de mais respeito, foi a melhor partida do São Paulo. Mas eu acho que teve muito mais a ver com vontade em si do que diretamente com estratégia. Concordo plenamente com você. Entendi, foi mais no... E a necessidade. Vamos que vamos. E a necessidade. E o Cruzeiro que segue doce também, né? É a mesma coisa domingo, gente. São Paulo tem que entrar. Ah, pô, você viu como o São Paulo atacou? Gente, São Paulo perdeu do Cruzeiro de 2-0 no Morumbi. Perdeu 2-0 pro Cruzeiro no Morumbi. Vocês querem que entre no contra o Cruzeiro contra o Corinthians como? Vamos devagar, calma. Ah, eu não tenho que perder. Eu concordo com vocês que realmente ontem não dá pra dizer assim, um primor tático. Não, foi uma ótima partida, mas eu entendo que chegou principalmente no segundo tempo, aquela coisa assim, ó. daquela que é desorganizada, mas, meu, tamo numa vontade do caramba e vamos no sufoco, vamos no abafa. O gol do Thiago Neves deu uma caída, aí depois com o gol do Gilberto a coisa aflorou de novo, né? Um pouco antes do gol do Gilberto já tava pressionando, E aí a coisa, aí ganhou mais volume mesmo. Diga, Samuel, diga. Tem uma galera que, na verdade, aí fica criticando, assim, lógico, fã do Rogério sempre, né? Mas fica criticando, mas ontem, se você pensar bem, o Rogério, ele faz o que tem que fazer com as peças que ele tem. Tem que fazer o quê? Atacar, já começa com 2-0 no placar, é igual domingo. Domingo não tem muita opção, lógico, eu acho que o São Paulo vai começar meio segurando um pouco, atacando, né? Mas não, desesperadamente, virou pro segundo tempo, vai pra cima de novo. Nós estamos aqui no momento sem parar, né? Um pouco mais dinâmico, mesmo porque a gente tem um intervalo político logo mais. Claro. Eu queria te fazer uma última pergunta. Você acha que, diante das boas atuações do Gilberto, e também, porque o Prato também joga bem e também faz gol, você acha que o Rogério tinha que achar uma alternativa tática para poder escalar os dois? Ou você acha assim, não, tá indo bem assim porque um entra mais descansado... E entra com vontade no fim do jogo, mais no segundo tempo. Qual a sua opinião a respeito? Eu acho que, assim, lógico, os dois têm representado muito bem, mas eu não colocaria os dois para já começarem, porque você perde um pouco. São Paulo tem uma deficiência grande de marcação. E se você coloca dois homens de área lá, eu acho que fica uma lacuna nesse meio. Eu acho que desse jeito que o Rogério está fazendo, tem melhores chances de dar resultado. Até porque, quando eles revezam, o Gilberto sempre entra mordendo, né? Então isso tem sido muito positivo. E coloca uma pressão no Prato também. Quando ele joga, beleza. Mas acho que não dá pra colocar os dois ainda, não. Não tem essa possibilidade, fica muito exposto. Pô, cara, eu tô com um presente aqui, bicho. Eu tô com um par de vouchers aqui da Mac Oferta do McDonald's, do quarteirão. Vou te fazer uma pergunta. Se você acertar aqui, você vai ganhar esse par de vouchers aqui do McDonald's. Quer responder? Bora, vamos lá. Qual o ex-atleta do São Paulo que assumiu o cargo no Conselho de Administração do Tricolor na nova gestão do Leco? Raí? Ah, boa, cara. Aê, moleza, ganhou. Aí sim. Aê, rapaz, ganhou um par de vouchers. Nunca aqui. Nunca foi tão fácil comer de graça, velho. Comer Mac de graça, hein, meu? É verdade, eu quero posso participar aí da Fórmula Bozano? Manda ver. Aí. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. Você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme pra você não feder igual o Vieira e o Mota. Exatamente. Aí, ó, sai da academia, top. Beleza. Galera, olha, só queria dizer que é emocionante pra mim. 15 anos ouvindo o programa aí, cara. Vocês fizeram e ainda fazem a minha alegria aí, sempre voltando do trânsito, aliviam o estresse. Sou muito fã de todos vocês, cara. Sem exceção aí. O Mano é corintiano, mas, cara, puta, sou... Tá mudando. Obrigado, irmão. Não, sou Corinthians até morrer, velho. Tá mudando um pouco. É Corinthians até morrer. Mas obrigado, irmão. Valeu pela audiência. Benjamin aí, RG, cara, todo mundo aí. Eu queria dizer que velho. Eu sei que vocês já sabem disso, mas não custa nada reforçar. Não, mas pode falar que é legal, a gente gosta de ouvir. Vocês fazem um ótimo trabalho aí, a contratação nova, aí do Alê também, tudo ficou show de bola. Né? O Alê não é novo, mas a contratação é nova. É. A contratação é nova. O Alê saiu agora, ele foi pôr gelo no joelho. O Alê... O número 2, eu dei um fricô pra ele. O Alê tá chegando aqui igual alguns jogadores no São Paulo, viu, velho? Dobradiça toda arrebentada, velho. Vai ter que recuperar isso. Aí sim, Bah, Vieira, a todos vocês, cara, realmente. Obrigado, são valeu, fundamentais, cara. Aí completam um time perfeito, cara. Parabéns pra vocês aí, espero ter outra oportunidade de falar com vocês, vou continuar tentando sempre, será um prazer. E ó, só posso mandar um abraço aí pra galera que tá aqui no Face já mandando mensagem. Manda aí, também. Samuel, manda aí. Ó, mandar mensagem aí pro Rafa Silva, parceiraço, Kaká também, Gabriel e toda a galera que tá aí no Face curtindo aí, acompanhando ao vivo também, são brothers aí de longa data. Valeu, obrigado, cara, obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Amigo. Valeu. Obrigado a vocês. Ó! Momento sem parar, são 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br. E compre o seu. Toca as Drubal! Ó. Ih, ó essa trilha, cara. Pera, hein? Sabe o que eu penso? Penso que os Guardiões da Galáxia Volume 2 vai estrear no dia 27 de abril. Boa. 27 de abril, quinta-feira que vem. Quinta que vem, tá? Tá aí, gente. Não acredito. Quero ver todos vocês, meus amigos, nos cinemas, hein? Ó, ouvinte do estádio. Nos cinemas, hein? Quinta-feira que vem, tá bom? Aí sim. Vamos lá. Alô? Fala, mano. Quem fala? Frutuoso, mano. Ah, grande Frutuoso. Frutuoso. E aí, rapaziada, firmeza? Tudo bom. Ah, ó, já tá sem parar, deixa eu pegar os meus prêmios já, vai. Mas é, olha. O prêmio, né? Não sei se você vai lembrar do McDonald's. Você vai abrir uma, você vai abrir uma loja, hein? Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganha tá um top, ganhou. Desodorante Extreme. E, ô, Sombra, dá uma ajuda aí, como é que é do Mac? Olha, todo dia. É clássico McDonald's? Boa. Putz. Matou. Até você acertou, matou, Frutuoso. Velho. Parabéns. Matou. Valeu. Ô, mano, tava lá ontem, velho. Colou, mano. Ô, que zica, hein, mano. Ô, mano, eu vou te falar uma coisa, cara. Segundo Diga. Tempo foi deprimente. E eu concordo plenamente com o que o Ale fala, velho. Boa. Parece que é o seguinte, tem hora que o Corinthians em casa joga no contra-ataque. Isso é inadmissível. Contra um time de Série B. O Inter é ruim, mano. Vocês acham que amigão, domingo o Corinthians vai jogar no contra-ataque ou vai pra cima? Ah, não sei. Eu acho que agora não, Sombra. Eu acho assim, ó, mano. Eu acho assim. Aprendeu a lição. Tempo, pra mim jogou melhor. Ah, mas no começo do segundo tempo criou mais jogada. Criou no contra-ataque, mano. Porque teve uma hora lá que você percebia. Quem é corintiano e conhece o time, saca. Falei, vai dar merda. Porque o Inter pega uma posse de bola absurda. E a gente só ia no contra-ataque. Mano, contra-ataque joga fora de casa. Time com Corinthians, na Arena Corinthians, tem que ir pra cima, velho. Não, mas eu concordo contigo, Frutuoso. Ontem o Corinthians, ele dormiu em cima de um resultado que ele achou que já tava conquistado. Também. Ele deixou o Inter gostar do jogo e o Corinthians começou a pensar, vou sair só na boa. Mas o Corinthians, ele não teve competência de colocar a bola pra dentro nas oportunidades que criou. Nossa, eu concordo contigo, foi um time apático. Ontem, eu espero que tenha aprendido a lição. Porque se jogar assim, como diz o Muricy, a bola pune. Olha, ontem era questão de tempo pra sair o gol do Inter. Sim. Então, deixou o Inter gostar do jogo. Tava muito na cara, né? Deu pra atacar isso. Ô, amigão, se você tá numa luta de boxe, você acerta um soco no queixo do adversário, o cara balança, qual que é a sua alternativa? A, você vai pra cima, dá o segundo soco e derruba o cara e nocauteia. B, você deixa o cara ir pro corner e se restabelecer. Cara, aí que tá. O Corinthians, ele precisa entender que quando ele faz 1-0 no adversário e o adversário tá cambaleando, o Corinthians tem que ir pra cima e continuar a impor o ritmo forte de jogo pra conseguir abrir uma vantagem boa. Mas, ô, mano... E se não fizer isso no domingo, Sombrar, diante do São Paulo, mesmo com 2-0 de vantagem, se o Corinthians numa dessa faz 1-0 e deixa o São Paulo gostar do jogo... Pode tomar depois até uma virada, mano, e quem sabe perder essa domingo, vantagem, hein? Que tem. Não, e outra, né, mano? É nossa domingo, hein, galera? A pressão porque é nossa. Como já são 6 eliminações em mata-mata dentro do estádio, não tô de sacanagem. Começa. Vai pro inferno, rapaz. Não, eu não tô de sacanagem. O Frutuoso. O F tá vem domingo. Não é, mas cria aquela coisa, puta, de novo, será? Que vem um clima, vou invadir, né? Véio. Não, mas ô, amigão, se a gente parar pra analisar dessas 6 eliminações que o Corinthians teve dentro da arena, apenas 2 foram derrotas, Sombrar, que foi uma pro Guarani do Paraguai e a outra pro Santos naquele jogo da Copa do Brasil. Tudo bem, a gente pode ganhar os pênaltis também, não tem problema. Não, não vai ganhar. Se Deus quiser, não vai. De 2-0, vai pros pênaltis. Aí se Deus quiser, não ganhará. Mas diga, amigo, fala. E outra, jogar, quando vai pra pênalti em Itaquera, é pior, mano. O jogador sente mais com a torcida lá. Mas, amigão, de cheiro de arroz queimado, eu tô falando que Itaquera dá azar. Mas, amigão, aí eu vou fazer uma crítica agora, também, hein, mano. Aí eu vou fazer uma crítica também à torcida que tá lá no estádio. Ah. Porque, mano, na boa, vai pros pênaltis, cara. Você tem que fazer valer o fator casa. Não adianta a torcida, velho, na hora dos pênaltis ficar esperando, todo mundo apreensivo, parecendo que tá numa sala de cirurgia, esperando o que vai acontecer. A torcida tem que inflamar o estádio e pressionar o adversário e na hora da cobrança do jogador do Corinthians, também fazer uma pressão a favor do cara, porque se o torcedor continuar olhando pros jogadores com cara de medo, mas aí que tá, não foi ontem, mas, ô amigão mas o cara por isso mesmo, mas na hora dos pênaltis não foi isso não, cara, na hora dos pênaltis não foi isso não. O torcedor, na hora que o jogador do Corinthians vai bater, tem que fazer a festa como se estivesse saindo gol. Foi ou não foi, Benja? Você tava lá. Foi, gente. Nos pênaltis o torcedor tava apreensivo. Tava com medo ou tava apoiando na hora dos pênaltis? O torcedor tava apreensivo na hora dos pênaltis. Você tá criticando o próprio Benja, ô, mano? Mano, mas a Gavinha gritou. Aí, eu tava no estádio, claro que eu tava tão nervoso, tava no banheiro. Mas nesse estádio agora. Eu vou falar por mim. Fala por você. Tava no banheiro. Vou ser sincero. Não, Benja, clima. Clima da torcida. Eu vou te falar. Tava todo mundo com... apreensivo. Com a coisinha na mão. E digo mais, quando eu vi o Marquinhos Gabriel indo bater o pênalti, eu falei, não vai fazer. Aí foi que o barraco desabou. Tô falando sério. Tava todo na cara. Eu lembro, Marquinhos Gabriel vai bater o pênalti. Não, amigão, amigão, pega aí qualquer disputa de pênaltis aí, em campos aí, por exemplo, como Monumental de Nunes, como La Bombonera... como Centenário. Professor del Chaco. Pega adversários que jogaram contra esses times aí que eu acabei de citar em disputa de pênaltis ali dentro desses estádios. Aí você vai ver o que é pressão. Na boa, cara. Isso é ontem verdade. Não teve. Não, eu não falo a verdade. Eu tô falando que o histórico teve, pesa. Mas não adianta você falar lá aqui. Os caras não conseguem. Mas você falou, não, porque a Gaviões estava lá gritando, empurrando. Agora vocês têm um estádio que é de coxinha, modinha. Não, a Gaviões é meia dúzia ali na arquibancada. Nutella, estádio Nutella? Estádio Nutella, lógico que é. É gourmet. Importante foi a declaração do Benji, hein? Torcida tava igual boga de vagalume, só piscando, velho. Frutuoso. Mas fala um negócio pra mim, peraí. Qual torcida não fica numa decisão por pênalti? Você acha que São Paulo tá disputando o Morumbi, uma disputa por pênalti, o torcedor tá dando risada? Não, é na Vila Belmiro, o Santos no... Tá no Palmeiras também, estão loucos? Eu lembro o Sombra contra o Vélez em 94, o Sombra quase teve um treco lá no Morumbi, lembra, Sombra? Você tava junto com ele já? Bom, não pode ele parar, não tava comigo, cara. Mas se ele tivesse, ele teria ido no Morumbi antes que você. Sei. Nossa! Nossa, já ai, eu tava lá. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu tava lá. O Mota tava em 94. Ai, no ai, ai, ai, ai. Ah, ô, gente, vocês estão de sacanagem. O Mota pisou. Eu no tava lá. Faz a escalação de São Paulo agora, rapidinho. Porque qualquer torcedor de São Paulo. Tem que provar nada pra vocês, irmão. Porque não sabe. Irmão, aí, irmão. Não fica pegando no meu pé, não, irmão. Oh, depois de dois anos você foi no estádio ontem, para. Olha, o. Ronaldão ou Dario Pereira? O que eu fui? Vai, vou escolher um ano. Escolhe um ano. Em 87. Não, olha, gente, eu sei você que. Você não foi até o de 2005 pra cá, agora não dá pra escolher anos. Ô, Ulisses, um abraço. Comprar rapidão. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Rapidão. O Zorro mandou um abraço, o Zorro mandou um abraço beijo a mim aí. Zorro? Que agora Zorro. É um amigo do Pastor, mas é amigo do Zorro. Zorro, um abraço pro Zorro e pro Tonto. Cadê do Tonto, é isso? Exatamente. Tchau, Ulisses, valeu. O Sargento Garcia também. Vamos lá, terceiro ouvinte na sequência, é o momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Olha esse som. Tô nervoso, velho. Só pensa, ó, tô só aqui pensando que os heróis do cassete da Marvel vão salvar a galáxia. Uma semana só, hein? Vão invadir os cinemas de todo o Brasil. Ó, é legal, hein? Sabe do que eu tô falando, né? É, os Guardiões da Galáxia, volume 2. Nossa, estreia quinta-feira que vem nos cinemas, cara. Legal. Perde sim. Não. Ó lá, ó, ó. Sou o Gru. Ó. Quem é? Quem? Eu sou o Gru. Ó, é do filme, é do filme, olha lá. Aí, viu? É nóis, Sombrinha. Quem tá falando aí, velho? É o Fabrício. Fabrício do quê? Sobe o hino do Mengão. É Mengão, é Mengão. Oh. É o Mengão. Isso é nóis. Já tem caderneta aqui. Nossa, o Benjo agora até arrepiou. É, é, mano. Sobe o hino começou do campeão brasileiro de 1987, né? Não é não. É brasileiro, Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo. Adílio, Andrade, perdão, Ailton... Zinho, Zico, Bebeto e Renato Gaúcho. Fabrício. Esse é o campeão brasileiro. Tem jeito, tá aí uma lágrima, não tem jeito. Você pergunta pro torcedor, ele sabe. Agora o Mota não sabe. O campeão da Libertadores de 94. E graças a Deus eu vi com esses olhos que eu tenho. Que a terra há de comer. Aquele time jogar naquele campeonato contra o Corinthians aqui. 1-1 e um heróico Flamengo 1-0 em cima do Fabrício, Galo. Fabrício. No Mará. Ah, pra é você, nóis. Vamos comemorar. É brasileiro nóis. De 87, é nóis, Fabrício. É nóis. Pô, é um frevo, velho. É nóis. É o esporte. Se Sombra não vale nada, velho. É nóis, velho. Porque não vale nada é o título brasileiro dos caras, velho. Fabrício, já deitado agora, hein, Fabrício? Senta e chora, Fabrício. O hino do esporte é o seu Valença. Se for aí, só o destino pra ele fala. O campeão brasileiro de 87 é esse aqui. Oh, mas vocês querem uma réplica da taça de bolinha? Não. A gente não, manda não, fazer. Não, gente, liga lá nos caras do Troféus Piazza, não, vê se não, alguém não, faz uma réplica lá da taça de bolinha. É lá. Só Troféus um Piazza. Reconhecimento legítimo do campeão. Sombra desenterrou agora. Mas isso é outro lance. Ô, Fabrício. Mas, Sombrinha, só antes de interrompê-lo, eu quero agradecer muito ao Estádio 97. Por quê? Por pela graça alcançada. O jogo Brasil e Paraguai que eu fui com meu pai. Pô, legal. Ah, é, você ganhou, é verdade. Bacana. Colou lá na Arena Corinthians, lá? Já tinha ido, já. É. Fui na Copa, fui na Olimpíada. E jogo que você pegou na Copa lá, você lembra? Argentina e Suíça, Bélgica e Coreia. Só pegou jogo bom também, hein? Jogo bom. Opa. Se Bélgica e Coreia... Brasil e Colômbia na Olimpíada. Legal. E teu pai achou o quê, velhinho? Mas meu pai não tinha ido, não. O velho curtiu. Moderno, né, filho? Oh, mas o Sombra ironizou, cara. Mas o time moderno. Da Bélgica aí tem qualidade, cara. Ah, você pega lá o Hazard lá, tem o. Ah, é o Hazard. Felaín. É o Hazard ou o Felaín? Não, tem o Witzel. Como é que tem... chama aquele atacante? É o De Bruyne? É não, é o Lukaku, mano. Lukaku. Tem os caras lá, mano. Ah, mas tem um jogador de videogame. Na zaga, o Lukaku é o que sobrou do vidro. A seleção da Bélgica é boa, mano. O Lukaku eu vejo no zoológico lá. Joga banana pro Lukaku. É o Hazard lá também. Cara, os caras bons, mano. Legal da Bélgica é Bruxelas, velho. Cadê o hino do Mengão? Sobe o hino, pô. Ó, amigo, o Flamengo vai pegar o Botafogo agora no Campeonato Carioca na semifinal, jogo único, aí, mas obrigado. O Flamengo joga pelo empate, né, mano? Ah, sinceramente, não é demagogia nem hipocrisia. É. Tá legal ganhar um título bacana, ganhar do rival. O Flamengo tem que focar primeiro em passar da primeira fase da Libertadores. Chega de vergonha, cara. Mas você acha que tá embaçado? É a consequência. Vamos pensar a primeira fase. Passar devagar, ganhar confiança, voltar a ser competitivo na América do Sul, entendeu? Porque, meu, deixa-me, cara. 2010 foi legal até, chegamos nas quartas. Mas depois com o Ronaldinho, saímos na primeira fase. E na última, Ave Maria, né? Sem comentário. Pra você, o técnico do Flamengo tá igual aqui em São Paulo, o técnico do Palmeiras, velho? Ah, é difícil, viu, o RG? Porra, meu, às vezes a gente fala, o cara acerta a mão, mas tem vezes que não. Mas ele tem qualidade, ele tá botando a molecada pra jogar. Ah, os amigos do Flamengo tem um timaço, hein, mas mano? Mas eu penso da seguinte forma, talvez um grossa lá, entendeu? Que bate em cima da mesa e fala, eu sou o cara, talvez... Fernando Collor. Não, é isso. Um apelão, pena que foi pro Fluminense, entendeu? Mas o cara tá bem, cara. Vamos falar real. O Flamengo não perde pra time brasileiro desde quando perdeu pra porra do Inter lá no... Mas, ô, amigão, a campanha do Flamengo na Libertadores, por mais que você esteja preocupado, a campanha é tranquila, porque o Flamengo, ele venceu duas partidas, as duas que ele fez no Maracanã, ele ganhou. Não, mas é que tá, o Flamengo, nas duas partidas que ele fez, ele pegou o São Lourenço, não, mas é que tá, o Flamengo, ele pegou o São Lourenço no primeiro jogo, ele atropelou, o segundo jogo lá contra a Católica jogando fora, aí foi complicado, porque o Flamengo jogou mal e perdeu. Mas criou, pelo menos. Mas é que tá. E o terceiro jogo contra o Atlético Paranaense, aí ganhou de 2-1 e fez dever de casa, velho. Ontem, não, mas o Flamengo tem chance de matar o jogo. Por pouco não toma impacto. Quase, cara. Quase tomou impacto. Meu. Fabrício. É igual você tá falando. Tem chance de derrubar? Derruba, velho. Derruba, mano. Fabrício. Cara, estamos chegando muito no finalzinho do programa. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Sempre. Muito bacana falar com vocês. É um prazer enorme. Valeu. Benja, Vieira. Valeu, Mota. Obrigado. RG, grande RG. O Mano, você, Sombrinha, o Domênico. Tamo junto. Tá? O Ale. Cadê Oba. O Ale tá aqui. Oba! Ô, Ale, prazer falar com você. Olá. Obrigado, irmão. Eu sou o Ale. Meu nome é Fabrício, um enorme prazer falar com você. Prazer é meu. É nóis, seja bem-vindo. E deixa aí. Um abraço por participação especial, velho. Opa! O Rudy? Dê um abração pro meu pai, pros meus amigos. Pra todos vocês e bom feriado a todos. Obrigado, Fabrício. Mais nas arquibancadas e. Valeu. Vamos pra cima, galera. Valeu, cara. Valeu, meu velho. Boa viagem aí, ô. Bom feriado pra você também. Valeu. Já te desejo boa viagem. Valeu, obrigado. Valeu. Alô, fera. Esse foi o momento sem parar. Que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial, todos nós sabemos, né? Ser paparicado, bem cuidado. Imagina entrar VIP, ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes. Vamos combinar que ser VIP é um baita do conforto. E eu tenho uma dica que vai transformar as estradas e estacionamentos em áreas VIPs pra você. Sabe o que é? O Sem Parar. Ele agora funciona com um único adesivo. É a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela você passa com mais agilidade em shoppings e pedágios. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Ah, você pode achar a loja no próprio site, tá bom? Sem Parar, sua vida no seu tempo. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E mais uma vez, né, mano, vamos ratificar o convite, né, mano? Vamos falar aí do novo filme, né? O volume 2, né, dos Guardiões das Galáxias. Com certeza, Sombra, vou dar uma baita dica pra galera. Se liga só, olha só que do cassete, hein? Os heróis da Marvel mais sem noção estão voltando pros cinemas em novas aventuras pra salvar mais uma vez a galáxia, rapaziada. Sabe quem são eles? Diga! São os Guardiões da Galáxia. Boa! É isso mesmo. O Senhor das Estrelas, a Gamorra, o Drax, o Rock e o Baby Groot estão de volta para encarar novos desafios. Será que finalmente o Senhor das Estrelas vai conhecer mais sobre sua origem? Será que a Gamorra vai cair nos encantos do Senhor das Estrelas? Quais serão os comentários sinceros que o Drax irá fazer? E quais enrascadas o Rock e o Baby Groot vão se meter, hein? Nossa senhora, eu só tô esperando. Sem contar que a trilha está incrível, olha só. Do cassete mesmo, é isso aí. Então não percam Guardiões da Galáxia Volume 2 no próximo dia 27 de abril em todos os cinemas do Brasil. E lembrando aqui, a galera do Estádio 97 também parece muito com o pessoal dos Guardiões da Galáxia, ó. Nós somos muito parecidos. O Domênico é como se fosse o Senhor das Estrelas, com seu vasto conhecimento em músicas clássicas empolgantes. O Sombra é nosso Rock. É baixinho, com cara de bonzinho, mas é bem invocado, hein? Por quê, velho? Por quê? Ah, baixinho, lá, lá. Vai, ferro. Aí, tá provado que você é invocado, velho. Enquanto que o Baby Groot, sempre com sábias e poucas palavras, me lembra muito o RG número 2, que é pontual e cirúrgico em todas as frases dele. Agora o Motinha é a nossa Gamorra, porque ele é a mulherzinha da galera aqui, é a mulherzinha do Estádio 97, é isso aí. Já eu me pareço com o Drax, um cara muito forte que fala o que vem na cabeça toda hora. Por isso mesmo, somos mais que uma equipe. Somos uma família. É isso aí, rapaziada. Guardiões da Galáxia, volume 2, no dia 27 de abril, nos cinemas. Muito bem. Também oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estamos chegando ao final de mais um programa. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br? Ah, ele, direto da terrinha, Samuel Lisboa. Oh, Lisboa, parabéns. 3 dias úteis, então, ou seja, tem segunda, terça e quarta da semana para retirar seu prêmio aqui na Energia 97, Avenida Paulista, 1439, nono andar. Estádio volta amanhã, ao vivo. É feriado, mas estaremos aqui no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Quarteirão por apenas R$8. E extra, você merece extra economia. Valeu, gente, tchau. Na sequência tem horário político e depois Night Sessions. A população atônita e decepcionada busca uma explicação plausível que justifique o nível de sua própria incredulidade. Tantas são as notícias e revelações promovidas contra dezenas e centenas de líderes empresariais, políticos e agentes públicos envolvidos na Operação Lava Jato e as delações a ela pertinentes. A verdade é que estamos assistindo o ocaso e o desmonte de uma grande farsa comum esquerdo eleitoral, que se deixava irrigar por bilhões e bilhões de dinheiro espúrio em detrimento da sociedade contribuinte e do povo em geral. Ressalto também que parcela considerável dos meios de comunicação no Brasil, aliada a institutos de pesquisas e meios intelectuais e acadêmicos, vem contribuindo nestes últimos 30 anos para a grande expansão de ideologias pouco afetas às nossas tradições e nossas cores pátrias, elegendo milhares de indivíduos despreparados e corruptos Brasil afora. Aliás, Tiradentes, nosso herói da independência, enforcado em 21 de abril de 1789, se hoje vivo, deveria se perguntar se realmente valeu a pena morrer pelo Brasil. Brasileiros, amigos, amigas, em 2014, eu avisei, quando candidato à presidência, que o Brasil já estava quebrado. O Brasil deve aos banqueiros nacionais e internacionais mais de 2 trilhões de reais. O governo atual quebrou o nosso país. E roubado também. Vejo também de novo. O brasileiro, quando sai de casa todos os dias, ele não sabe, mas vai ser assaltado 3 vezes no mínimo. Se ele entra, gente, também num banco, aí piorou. aí ele será assaltado eternamente. Nunca sai dessa dívida mais. Por isso, eu fundei o PRTB exatamente para proporcionar novas alternativas e ajudar a renovar o nosso país. Em 22 anos de existência, já proporcionamos a que mais de 30 mil pessoas pudessem disputar eleições pelo PRTB. E já elegemos, veja bem, mais 2.500 parlamentares entre vereadores, deputados federais, deputados estaduais e até senador, além de prefeitos e vice-prefeitos. A mulher no PRTB tem seu espaço garantido, gente. Faço parte do PRTB por ser o partido que dá oportunidade às mulheres. Nós, mulheres, filhas, esposas e mães, devemos participar mais da vida política do nosso país e contribuir com as ações que melhorem a qualidade de vida de todos os brasileiros e brasileiras. Como educadora e mãe, meu olhar não é apenas para as próximas eleições. Aprendi a olhar para as próximas gerações. As mulheres representam mais de 52% do eleitorado brasileiro nos dias de hoje. Porém, nossa participação nas decisões dos poderes não representam esta maioria que somos. Nas disputas eleitorais, isto também ocorre. A presença das mulheres é muito pequena. Vamos juntas mudar esta realidade. Filie-se no PRTB. Aqui você tem espaço garantido. E a juventude também. Faço parte de um partido jovem e íntegro, um partido que está à frente de seu tempo. Juntos, podemos criar dentro do PRTB nossa identidade, expor nossas propostas e debater com a sociedade pontos importantes de transformação nas políticas públicas do nosso país. Venha fazer parte desta família. Feliz ao PRTB. Nosso partido prioriza a renovação de conceitos e valores morais e éticos. A família e a pátria, aqui no PRTB, estão em primeiro lugar. Venha para o PRTB, filie-se conosco e dispute as próximas eleições pelo 28. Muito obrigado a todos e muito boa noite. E até a próxima oportunidade. Desfaça-se neste momento a rede nacional obrigatória. Energia, a energia que te move. De Nova York para São Paulo, vem aí o festival mais animal do ano. Electric Zoo Brasil, Hardwell, Vintage Cutter, Ilusionais, Cashmere, Rehab, Alan Walker e muito mais. Electric Zoo, dia 21 de abril, feriado, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Garanta seu ingresso, electriczoofestival.com.br. Desperte o seu instinto selvagem, é dia 21 de abril. Em Interlagos, Electric Zoo Brasil. Realização, Plus Network. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Tiesto, Hardwell, Robin Schulz, Martin Garrix, Adam Lambiuri, os melhores do mundo estão aqui. Energia 97 FM. Você acompanhou as campanhas e viu quem foi eleito. Agora prefeito e vereadores têm 4 anos para administrar a sua cidade, melhorar a saúde, a educação, a segurança, o transporte e muito mais. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho dos representantes eleitos e não deixe eles se esquecerem das promessas feitas. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Justiça Eleitoral. Lima, Munique, Dubai, Moscou, Melbourne.

Energia 97. Something that you've got to Sessions. Tô parado na curva.